Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Quem é cult joga Vampire, mas é muito livro, sai caro pra comprar. Tem gente que prefere GURPS, até com dado de Ubor já dá pra jogar. No D&D já é diferente, tem que ser muito resistente, o sopro quente do dragão é voraz. Rola D10 de iniciativa, vamos embora sem demora, vamos em frente que o Tarrasque tá atrás. Tem quem não sabe jogar, só pensa em levelar, tanta regra logo inventa, mas no dia que o mestre se esquenta, só tem XP pra quem interpretar. Eu matei 5 gnolls, 2 rock goblins, 1 homem lagarto e 20 orcs. Eu fiz 20 orcs pularem feito cordeirinhos com minha espada. Com a minha espada. Você não acha que está exagerando um pouco, não é? Eu acho que o máximo que você conseguiu com esse seu jeito foi ferir um orc. Me chamando de mentiroso, é ladrão? Ninguém chama pra Nohark de mentiroso. Agora, defenda-se! Rato, crie coragem. Acho que você cometeu um grave erro desafiando o ladrão. Isso não tem nada a ver com você, guerreiro. Eu desafiei este ladrão miserável. É, ele pode ser miserável, mas também é formidável. Eu pessoalmente o vi acabar com um dragão. Osso por osso. É mesmo? Por trás, é claro. Ei, para onde foi? Aquele ladrão miserável. Cuidado, ele está atrás de você. Onde? Não vejo nada. Bom, você pode ter se enganado, é porque ele se move como um raio invisível. É, bem, se ele não vai lutar comigo, não adianta ficar aqui esperando. Tenho mais o que fazer. É, até mais. Nada me dá mais prazer do que desbancar um contador de vantagens. Ele já foi ladrão. Pode sair das sombras. Ah, que bom. Por um momento achei que ia mesmo ter que lutar com aquele imbecil. Ah, morrer violentamente é terrível, mas morrer estupidamente é indesculpável. Eu sei, mas às vezes eu não consigo me controlar, principalmente quando eu fico entediado. E as últimas semanas não têm sido exatamente emocionantes. Começando mais uma vez a sua 34ª edição! É, nessas horas que a gente percebe que é só o Mestre Splinter que fica excitadinho nessa hora, cara. Faz é, não, na verdade, porque a ola que eu faço aqui em casa não dá pra pegar, hein? Não dá pra pegar, né? E é isso aí, amigos. Esta semana estamos todos reunidos fudidamente na quinta-feira para falar sobre um assunto que queremos falar há muito tempo. Sobre o RPG de mesa. Aquela porra com dado, interpretação, góticos emos no meio do cemitério e por aí vai. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o ninja inimigo, paladino, level 18. E eu sou aquele puto que gasta o 18 em carisma. E isso é muito escroto. Aqui quem vos fala é Lapso, guerreiro de tendência justa, força 19, constituição 84, 18 centímetros, e eu tenho um machado avassalador mais 3. Machado avassalador. O pior é que se eu fosse mestrar uma metrô de RPG, com certeza ia ter esse item. Machado avassalador. Eu também tenho o anel mágico do Sou Foda. Dá mais 3 em todos os becos. Sou o Senhor da Eternidade, peregrino silencioso, Hagabashi, posto 5, boladão, primeira clive. E bom, essa noite, vocês querem dizer essa noite, eu tô gravando a noite, mas vocês podem ver na hora que vocês quiserem. Mas dessa vez vocês vão me confundir com o Mestre Splinter porque ele tá fazendo uma intervenção. Ele falhou no dash, cara. Bot da roll. Pajé do aprimoramento, druida, sexto nível, faca na caveira. cimitarra na caveira, né, cara? E nada na algibeira. Não, aqui eu sou o comandante Cobra, o mestre de nível 2. Cara do barril. Atualmente residindo no barril há 10 anos. Falaremos sobre isso. Falaram, pô, cara, eu não sei mestrar, mestre aí. Pô, eu não sei mestrar, fica de 4 em rapidinho. É, na base, bardo nível 4, meio elfo, meio elfa. E nessa semana nós vamos rodar nos dados todos os atributos, ver se a gente tem carisma 0 ou 18, força de 19, destreza 20, tudo isso e muito mais. E encontros aleatórios. Depois dos e-mails. Que lindo! Olá! Estamos aqui começando a leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos, número 34, e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrenso.com. Senhor Eternidade nos lembrou aqui que o número 34 na natureza serve pela regra 34. Born everywhere. Exatamente, tínhamos a revelação de que o Pagela primeiramente não sabe ler, porém, ele fez um esforço, ele fez uma magia, uma pagilância, ele vai ler o primeiro e-mail. Mas antes de mais nada, estamos lendo na velocidade Flash Cagos, que são meia-noite 54 da sexta-feira de lançamento do podcast. Então, oi, você está ouvindo, a gente foi dormir há pouco tempo. Prepara-se para a fã edição. O podcast vai sair quentinho do forno. Literalmente. Aliás, Pajé, não é a primeira vez que você tá numa aventura dessa com a gente, não. Mas beleza. Olha o descaso do Pajé do aprimoramento com o comentário do ninja inimigo. É, ok. Bom, quanto à questão do que eu não sei ler, realmente eu não sei ler, mas eu consigo identificar as figuras. A gente desenhou pra ele. Vamos aqui então ao e-mail que diz o seguinte: Olá, viciados na arte milenar de jogar sentado. Ou milenar, no entanto. Aqui é o Atmo, de Recife, e gostaria de dizer que falta muita coisa pra vocês ficarem melhor do que o finado Now Loading. Mais 20 episódios tá sendo. Porradaria, Hadouken! É, pois é, vocês me deram isso pra ler, né? Também gostaria que colocassem essa música na próxima leitura de e-mails. Teu amante, até o teu ficante, mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou, próximo! Fica à vontade pra ler o correto. O Mr. Hell fala aqui pra gente. Ele fala que não escuta o podcast há algum tempo e se desculpa, mas tá desculpado. Se você tá ouvindo agora, cara, por favor. Ele fala que odeia funk, mas que consegue suportar ele no podcast. Mas que ele odeia muito mais a merda do carnaval e essas músicas escrotas. Assim, por que as pessoas odeiam o carnaval, cara? Elas odeiam a bagunça ou elas só não gostam da felicidade alheia? Eu queria entender esse negócio. Duas coisas, um pouco de jeito. Mas bagunça na rua, né? Não sei, cara. Meio escroto o engarrafamento. Mas a putaria rola solto, então tem gente que gosta. Depois que a putaria começou a rolar no mundo. Agora, perder o podcast não é nem tão grave, porque é só você baixar e ouvir, né? Como antigamente, que se você perdesse o programa, você tinha que esperar até outubro pra poder ver de novo. Porra, perdeu o Stargame, né, cara? Perdeu o episódio de Dragon Ball Z, né, cara? Quando ele diz aqui que ouviu o remix da música de carnaval mais marca imperial do Star Wars, sentiu um nojo maior do que quando o vilão do House of the Dead Overkill, que ele, cujo nome me fugiu, beijou a própria ou a mãe, linguinha e tudo. Uma velha escrota pra cacete no jogo de Wii. Putz. Pô, tem que jogar esse jogo aí, hein? É, esse jogo é legalzinho, mas os outros são melhores. Rola um incesto, pô, mas... E apesar de ter sentido o maior desprezo da minha vida, desprezo. No episódio de carnaval, o podcast tá show. Bom, por eu ter nascido em 94, não acompanhei com vocês, seus velhos, o início dos jogos. Acho que cara, é 94... olha só, você não acompanhou nem a seleção ser tetracampeã, cara. Você é uma criança, entendeu? Caraca, a sua menor preocupação é não ter acompanhado os jogos antigos, cara. Mas eu acho que, Mr. Hell, depois que você nasceu, eles abstraíram português, né, cara? Ah, isso é muito bom. O início dos jogos como Resident Evil 2, só joguei o 1 no DS. Nunca joguei Sonic. Caralho. Por isso boiei legal. Caralho. E olha que ele nasceu na geração do emulador. Hein? Não precisa nem correr atrás pra comprar fita. O pior é que eu não consigo nem falar, faça favor pra você mesmo, vai jogar Sonic, porque talvez ele não goste de Sonic, cara, tendo em vista a geração de hoje em dia, tendo em vista o cenário. Ah, mas isso, minha irmã gosta de jogo assim. Tenta Sonic, tenta jogar o Sonic Sonic 3. O jogo é temporal, é transcendental. O jogo é quinta essência do jogo de plataforma, velho. Ou como eu fui esculachado depois, que eu entendo nada de Sonic, que o Mario é mais rápido que Sonic. Mas, vamos lá. Finalizando aqui, e-mail do Sputnik, do estado carioca do Rio de Janeiro. Pergunta: a voz da Babs é robótica e rápida assim mesmo ou é edição? Foi edição. É, sobre o que... E esse final falou, não, ela é robótica. Ela é robótica, né? Ela é a nossa ciborgue de Brasília. Sobre o podcast O Horror de Sobreviver, tá, ó, gerando muitos comentários ainda até agora, não acho Silent Hill 4 The Room um jogo tão incrível assim. Primeiro e principalmente porque ele não é em Silent Hill. Continuo com os dois primeiros jogos como os melhores. Terceiro, o jogo é sim o Survivor. O jogo passa o real feeling de medo e terror. O desespero de ser naquele local o mais rápido possível é uma das características mais acentuadas do Survivor. É visto em quase todos, se não todos os jogos da série. Falta e administração de recursos. Com relação ao povão partido pros games, eu acho que não é de agora que eles estão aderindo aos games e consoles. O povão sempre curtiu isso. A diferença entre um jogador casual e um viciado é que os casuais não têm tanta paciência ou tempo para jogar um jogo complexo por muito tempo. Mas pense bem, quando você ia comprar um celular daqueles em 2003, 2004, tipo aquele Nokia 2280, fala pra você, daquelas propagandas do Wilson, anda para trás, bom, a primeira coisa a se levar em conta como forte, jogos, né, Cobrinha, jogo do paraquedas, sempre foi o primeiro aplicativo a ser analisado. São jogos que vêm no celular, desde os primeiros jogos da Cobrinha. Então o povão sempre foi adepto aos games, não é de hoje. Minha mãe, por exemplo, sempre foi fanática por Pac-Man, desde o Atari que ela tinha quando criança e que ainda guarda como recordação. Será que funciona? Pô, então, recordação. É, pô, bota essa porra pra funcionar. Bota lá na anteninha OHF, aquele ganchinho maneiro. O pior é que as televisões hoje em dia nem tem entrada. Não tem, é foda, isso é foda. Tem que pegar um conversor de cabo coaxial e... coaxial pra academia. Então, pra findar meu comentário, eu quero deixar um pedido. Na próxima vez que forem falar sobre fliperamas, chamem a Vivi Werneck do blog Girls of War. Ela tem uma história muito engraçada sobre isso, KKK apóstolo. Valeu, galera. Será chamada? Espero que ela aceite, né? Werneck é um nome maneiro, né, cara? Um nome bávaro, um nome alemão. Imponente. Crônicas de Fliperama, volume 3. Vivi Werneck, por favor, participe. É, fecha pelo ouvinte. É, isso aí. Isso conclui a leitura de e-mails de hoje. Não temos notícia hoje, né? Infelizmente. Primeiro que não aconteceu nada. Ah, não aconteceu, cara. Era carnaval, aconteceu nada. Carnaval e diversão. A Beija-Flor foi campeã no Rio de Janeiro com o enredo puxa-saco do Roberto Carlos. Chama a vinheta de notícia acelerada aí. Notícia! Notícias, então, a Beija-Flor de Lelópolis foi campeã do Carnaval Carioca pela 12ª vez no ano de 2011. Em São Paulo, acho que a Vai-Vai foi campeã pela 10ª. Quem se importa com a porra do Carnaval em São Paulo? Porra, e Chile, grande Rio, pega pouco e vale Parintins, o Caprichoso ou o Garantido, não sei quem ganhou. Na Bahia, é visto no local do incêndio. Na Bahia, o trio elétrico da Daniela Mercury, o da Ivete Sangalo e o da Cláudia Leite terminaram empatadas com 400 pontos cada uma. E o cara do Chiclete com Banana fez a barba. Eu acho que é isso, né? As notícias principais do Carnaval. Não, tem aquele bloco de caralho preto lá que bateu recorde, viu? Que porra é essa? Bola preta bateu recorde, Não, foram presos, acho que 42 milhões na rua até terça-feira, sei lá, aqui no Rio de Janeiro. Pessoal reclamando de falta de banheiro químico, mas ninguém reclama que não tem nada de lixo, né, filho da puta? Na hora de jogar lixo no chão, você não reclama, né? Na hora de querer pijar... 213 morreram nas estradas. 213 morreram nas estradas, o maior número desde 2004, eu acho. Não, nas morreram ruas, mijando? Não, sem piada nessa hora. É, mas se mijaram... caralho. Caralho. Esse é o negro. O negro foda, beleza. Pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Sou foda. Eu sou sinistro. Acho que isso vai mudar logo. Ouçam todos! Ouçam todos! Uma terrível tragédia abateu-se sobre nossa cidade. O grande Mago Netril precisa de bravos heróis para uma missão perigosa. Se houver um ladrão, guerreiro e mago bravos o suficiente para realizar esta tarefa, que me sigam até a Torre do Grande Mago! A aventura nos chama, meus amigos! Vamos assumir o desafio! Já estou cansado desse lugar! Não tão rápido, guerreiro! O Grande Mago é extremamente sovina! Eu mesmo fui enganado por ele uma vez! Vamos lá, vamos ao menos ouvir o que ele tem a dizer. Se não gostarmos da oferta, podemos recusar. Está bem, mas deixem que eu faça a negociação. Tempo, eu ouvi que RPG é coisa do demo, do mal, grupo de adolescente emo indo no cemitério sacrificar um pombo em nome do maldito jogo. Então... Aí quando você começou a jogar, você descobriu que de fato é. Exatamente, né, cara? Quem nunca matou um pombo por causa do demo, né? Quem nunca matou um pombo por causa do RPG? Não, pra quem precisa de motivo pra matar pombo? Aí, galera, vou dizer o seguinte, não tem mulher em RPG, isso é lendo. Tem sim, mas elas têm pelo no sovaco e no peito também. Todas se chamam Ariadna, né? Baseado aprimoramento, como você é o nosso especialista no oculto, me diga, o que é RPG? RPG, no segundo dicionário Oxford, de 1867, é o jogo de interpretação de personagens, onde cada um inventa um personagem e tem um cara que fica com a função de mestre e ele conta a historinha pra todo mundo jogar. Ah! Que o mestre Sprinter não esteja aqui pra poder falar em inglês a sigla, porque ia ser o diferencial desse podcast. Com certeza. A ninja inimiga uma vez me perguntou o que é esse negócio de RPG que tu se reúne toda semana com um monte de homem pra jogar. Aí você falou que era aquele negócio pra você ajeitar a coluna. Putz, caralho. Eu tô inspirado hoje, cara. Eu falei pra ela que é um jogo que se parece com uma peça de teatro sem roteiro. O objetivo... Tem roteiro, né? É. O mestre, ele é o mestre de história, né? Não, mas o objetivo do jogo é compor a história. É ir, ao longo do jogo, fazendo o roteiro. Baseado nas atitudes que o personagem, que é você, tomaria. O que eu acho? No RPG, tem dois papéis que eu acho que tem que ser desempenhados, assim, pra ser o RPG que a gente conhece. Primeiro, é o jogador. Tem que ter jogador no jogo, que é um dos protagonistas da história. Esse cara é o que vai interpretar o personagem protagonista, seguindo as regras que foram estabelecidas no jogo, tomando todas as decisões que vai levar adiante a história. Peraí. RPG é sobre interpretar, não é sobre dar porrada, não? Não é sobre rolar dado e matar gente? E sacrificar bichos? Não, é o RPG que eu joguei. Nem eu que joguei. Não é a D&D, né, cara? Porra. Tudo isso tem uma regra, né, que varia de sistema para sistema, mas vale a pena lembrar que não tem limite de número de jogador. Existe um limite saudável para a sanidade do mestre. Na verdade, mas... o ideal para mim é de entre 3 e 6 pessoas. E tem uma pessoa que é o mestre, que é o outro papel a ser desempenhado. Então, Comandante Cobra, você que por tantos anos foi o nosso mestre forçado, explique o que voluntário. É essa entidade. Voluntário, exato. O mestre. O que é o ser mestre. O mestre, né? Então, ser o mestre é como ser o homem do barril, né? Sabe a história do homem do barril? Não. Pois é, então vou poupar o... Não. Tem que falar. A história do homem do barril merece ser contada. Agora precisa explicar qual é a história do homem do barril. É muito... É importante pra vida de todos vocês, cara, a história do homem do barril. Se for a história do homem do barril da Marinha, que eu escutava no colégio militar... Cara, é possível que seja semelhante. Tem várias versões da história do homem do barril. Tem um lance de marinha na história do homem do barril. Ele vai pro barril durante... Tá todo mundo no navio, né? Tá todo mundo nervoso, muito tempo sem ver. Parece todo sexo oposto, praticamente, como uma mesa de RPG. E aí... Exatamente. De tempos em tempos, um voluntário vai pro barril, onde... Um voluntário um buraco, foi escolhido. É, onde é um buraco isso. E as pessoas vão lá e... Elas colocam alguma coisa no buraco e o cara dentro do barril, ele faz o trabalho sujo, né? Faz o que precisa ser feito. Pra tirar, aliviar a pressão do, ele dos dá o traquinas, né, cara? Exatamente isso. Não é digno, mas alguém tem que fazê-lo, né? E sempre tem um marinheiro ou outro que gosta de ficar exatamente. No barril. E esse é o caso do Comandante Cobra. É o caso do Comandante Cobra. Não queria dizer nada, mas o ninja inimigo também gosta. Ele gosta. Não vamos começar a apontar dedo, não. Então, Então vamos fazer o seguinte, vamos falar do Mestre Splinter, que não tá aqui. Peraí. Pergunta pro Mestre Splinter aí se ele tem alguma coisa contra a gente falar sobre ele. Mestre Splinter, antes de mais nada, eu queria que você fale. É verdade ou não que você é o primeiro a correr pro barril? É. É sim. Muito obrigado. Agora, chocante, obrigado. Comandante Cobra, me explique, o que é estar no barril? Muito bem, estar no barril, cara, é uma sensação como nenhuma outra. Entende? Double Rainbow. É um Double Rainbow de tudo. E você sabe que os outros estão se divertindo, então, bom, você aguenta uma coisa ou outra, né? E o jeito é esse. Basicamente, o Mesh no RPG é o cara que não se diverte, mas ele trabalha. Não, basicamente, não é sobre ter prazer, é sobre dar prazer ao outro. É verdade. Aí, já pode ir pro barril, hein, ô. Eu entendo perfeitamente o barril agora, né, cara? Vai pro barril, senhor, eternidade. Mas o pior de tudo é que essa analogia é perfeita. Mestrar não é sobre ter prazer, é sobre dar prazer. Não, cara, mas deve ter gente que gosta de mestrar, tipo o Dexter gosta de mestrar. Quando ele vira player, ele fica de quê? Porque ele é o que ele virou o castor que cava buraco. Porque a Didi foi mestrar. Aconteceu uma situação muito semelhante com o Comandante Cobra e com a Maga Branca, irmã do Comandante Cobra. Ah, me lembro da situação. Que uma vez foi mestrar lobisomem pra gente. E foi igualzinho esse episódio de Dex. Não, a melhor de todas foi a aventura de Cavaleiros do Zodíaco. Essa em, que tinha um, em que tinha um avião de bambu em que a gente tinha que pegar pra ir pro lugar lá que ia ter a porrada. E no meio do avião tinha um maluco gordo que resolveu. Tava com a diarreia tensa e resolveu cagar. Tipo, uma aventura de 15 minutos. Terminou com tipo, o avião todo cagado, fazendo pouso de emergência. E a gente chegando no lugar que ia rolar o torneio. O pior era que eu jogava com o Wiki de Fênix. E o Wick de Fênix é o cara que aparece do nada na hora da luta e salva. Só que o Mestre fala, você tem que me explicar como é que você tá indo escondido, como é que não tem ninguém te vendo. Então, tinha cenas com o Wick agarrado na roda do avião, mandando, não! Avião de bambu, moleque. Avião de bambu. Em defesa da Maga Branca, o avião de bambu foi culpa minha. Se todos os personagens são os jogadores, o que sobra pro mestre fazer? Cara, o mestre é o cara que monta a história, ele é o cara que vai interpretar os inimigos, antagonistas, os extras, os coadjuvantes, que vai definir as regras, que vai mediar a interação entre os players, ele vai fazer literalmente tudo que o protagonista não tá fazendo, o mestre faz. Ele é engine do jogo, né, cara? Ele que comanda a parada por trás dos panos. Cara, ele é basicamente, se você tá jogando um jogo de computador, você é o personagem e ele é o computador. Ele é o que define o ambiente, os inimigos, a história, tudo que tá acontecendo. Na verdade é o seguinte, cara, o trabalho do mestre é tipo todo. Quando você chega das 5 horas da sua aula, chega em casa, come sua comidinha, depois, pô, senta no seu computadorzinho e tudo, você não tá sentado no lixo comendo traquinas e pô, com cueca suja porque alguém lava e alguém faz a comida. Essa pessoa é o mestre. Quem não se preocupa, não percebe. Mas se você presta atenção, ele só faz tudo. Pra mim a melhor palavra que define o mestre é narrador. O mestre é o narrador da história. Ele é quem vai contando a história em que os jogadores fazem parte e interagem. Ele é o mundo e tudo com quem a interação vai acontecer. Por isso ele é o cara do barril. Eu gosto mais do termo mestre do calabouço, mas isso já tá um pouco defasado. Hein? Não, mestre do calabouço é aquele anãozinho careca daquele desenho animado das manhãs da Globo. Mestre do calabouço é nome de monstro, cara, não dá, é estranho. Não, mas uma coisa também interessante é que o mestre, ele tem o poder supremo. E tudo que ele diz que acontece, acontece. Se ele disser que o senhor da eternidade tá errado, o senhor da eternidade tá errado e não importa o quanto ele dê que, ele tá errado. Pronto, acabou. Vou ter que lembrar uma vez sobre o próprio ninja inimigo mestrando e percebendo que o jogador estava ignorando ele. O mestre não é tão supremo não. Não, mas logo alguém ganha uma bunda de ornitorrinco, aí o jogo vai indo pra linha. É, alguém pega vai pra linha do pênalti, né? O jogo já tá indo pra cucuia. Quando esse tipo de revolta, esse tipo de motim começa a acontecer. A pergunta é, a bunda de babuíno dá bônus? É menos dois pra stealth, mais um no taco. elfo. Acho que vale a pena, hein? Porra. O poder do mestre é tão supremo, que ele pode ignorar as regras se assim julgar que será melhor pro desenvolvimento da história. Ele é o cara que vira e pode rolar um dado e sem ninguém ver, alterar aquele dado ali e falar, não, o seu herói conseguiu passar por essa luta difícil. Ao invés de falar, o seu herói escorregou numa casca de banana e caiu no chão. Lembrando que o mestre tem um escudo do mestre, né? Que apesar de ser pouco utilizado e um artifício assim que não é vendido tanto, mas é um objeto utilizado pra realmente esconder essas rolagens maliciosas e em teoria a favor da história. O escudo do mestre nada mais é que um pedaço de papelão que cobre o que o mestre tá fazendo, escrevendo ou jogando. Então, tudo que o mestre pode estar fazendo é fingindo que ele está fazendo qualquer coisa, quando na verdade ele só tá falando o que ele quer que aconteça. Mas com certeza, se ele é um bom mestre, ele tá fazendo aquilo pro melhor do jogo. Pro jogo ter um fim mais interessante. But not really. Vou lembrar que tem muito jogador que não confia no mestre, né? O mestre Splinter, ele matou todo mundo, né? Numa sessão de ódio. Ele falou, vou matar todos. O mestre Splinter é muito conhecido por fazer aquelas aventuras, assim, que tem muita importância na trama. Enquanto todos nós temos que recolher os 7 rubis que estão espalhados pelo mundo pra, assim, salvar o mundo do grande mal, enquanto a aventura de cada um mestrando alguém recupera um rubi, quando o mestre Splinter mestra, a gente vai parar na vila dos Crocomans, que capturaram a menina aleatória. E ele sabe que tem um paladino no grupo que não vai deixar a menina ser raptada. Então eles vão pra Crocomans. Mas faz parte, pô. Não, mas isso aí depende muito da filosofia de cada pessoa jogando, né? Porque tem pessoas que... Aí é uma questão um pouco mais filosófica, né? Mas tem pessoas que gostam de ter uma história definida e seguir a história definida. Tem pessoas que gostam de ter um mundo muito aberto, estilo GTA. Então, no mundo aberto, você tem possibilidade de fazer coisas que não se envolvem com a trama principal. Então, por exemplo, o Mestre Splinter é um cara que ele gosta muito de ter a possibilidade de fazer coisas fora da trama principal. Como jogador. Como jogador, e ele passa isso como mestre. Eu, pessoalmente, eu gosto de jogos lineares, então eu não gosto de side quest. Pra mim, você tá sempre na trama principal. Mesmo que você não saiba que você está na trama principal, você está na trama principal. The Mind Games. É tipo assim, eu não gosto de side quest. Eu não gosto, tipo assim, quem jogou Baldur's Gate sabe que, por exemplo, você tá lá jogando Baldur's Gate. Aí tem essa quest de salvar o mundo, tem um plot de salvar o mundo. De repente, uma galinha para do seu lado e fala, cofre de ajuda. Aí fala, what the fuck, uma galinha falante. Aí ela fala, eu sou um mago preso no corpo de uma galinha, me ajuda. Se eu tô querendo salvar o mundo, não vou ajudar uma galinha, eu estou ocupado salvando o mundo. Tem gente que não, acha, pô, que maneiro, uma galinha falante, vou ajudar a galinha falante, vai ajudar a galinha falante, foda-se o mundo. O mundo pode esperar. Por isso que a função de mestrar é muito delicada e muito importante no jogo de RPG. E é muito trabalhosa. Você tem que planejar muito bem o que você vai querer fazer e fazer uma coisa interessante. Por exemplo, o mestre pode querer trollar o jogador e aparecer um sapo e falar, por favor, me beije que eu vou virar uma princesa maravilhosa e a gente vai viver feliz pra sempre. Aí você beija o sapo vira um homem e fala, yas, vira um negão bolado e fala, sacaneei, valeu, e vai embora. Então, o mestre, ele tem que ter aquele cuidado de ter um plano para a história, mas também não impedir que os jogadores façam o que eles querem. Tem sempre aquele babaquinha que vira e fala, eu não tenho por que ir para a taverna e encontrar aquele mago que está recrutando, porque eu tenho os meus motivos pessoais. Ah, mas aí você tem a segunda crise do RPG, porque acontece. Você tem os personagens, cada personagem escreve a sua história e os seus motivos. Então, cada player, ele tem uma visão muito clara do que ele espera do personagem dele. E tem o problema de quando você tem vários jogadores que todos querem ser o protagonista da história. E todo protagonista, ele tem uma missão muito importante para a vida dele. Então, se todo mundo quer ser o protagonista, ninguém consegue fazer uma coisa em equipe, porque todo mundo tem o seu grande objetivo pessoal pra resolver. Então tem que pensar que é um jogo coletivo. Quando você tá construindo um personagem, tem que pensar nos outros caras que estão fazendo e descobrir uma forma de colocar todos eles pra trabalhar juntos. Senão você tem vários caras resmungando, querendo fazer suas próprias coisas e nada funciona. Então assim, o RPG é um jogo de coletivo. Ele é um jogo coletivo. Se você é um cara muito individualista, você não vai funcionar jogando RPG. Por isso que... eu acho muito legal quando você chama um RPG de uma narrativa colaborativa. Todo mundo tem que estar colaborando para aquela história ser interessante. Se for um remendado de histórias de personagens que não tem nada a ver um com o outro, cada um buscando seu objetivo, sua vingança, sua redenção, sua homossexualismo, sei lá, whatever. Nunca joguei jogo assim. O que você tá fazendo? Eu estou buscando minha vingança e o homossexualismo. Esses jogos aí estão muito estranhos. Vamos lá. O jogo da barrica. Você tem que todo mundo tá junto pra fechar uma história. A Sociedade do Anel não foi montada de brinks. Foi montada com todo mundo com o objetivo comum de levar o anel até Mordor e dar um fim ao anel. Aí que tá. E esse foi o tipo da coisa que exigiu do mestre a chamada proposta de jogo. Em que não é só, existe esse mundo aqui, vocês criem seus personagens e a gente vai jogar uma aventura que vão mestrar. Não, existe um contexto ao qual aqueles personagens devem ser criados, e aí você guia quase como um filme ou realmente um livro, né? Uma aventura já meio pré-definida, em que, sabe, você não vai ter um personagem na Sociedade do Anel, você não vai ter o cara lá que é o motoqueiro maluco. O astronauta bolado. Porque, sabe, tem contexto. Mas a parada do motoqueiro já aconteceu. Cara, você... Porra, Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3. Você tá jogando no jogo na Guerra Fria, no mato, no meio da floresta, comendo carne de cobra, se fudendo. Aí, do nada, você entra num cano, vai parar numa caverna. E dentro da caverna, você enfrenta um astronauta com um jetpack e lança-chamas, moleque. Tá de lado de errado. Começar com o astronauta é russo, então tem tudo a ver com... Tô tudo a ver com o tema dele. Tudo com tudo. Agora, você quer ver o seguinte? Vou pegar o exemplo de Metal Gear também. Vê o primeiro jogo. Todos os vilões são excelentes e o protagonista é irado. Chegou no 2, tem um maluco loiro e viado que é o protagonista. Homossexual, triste, e os inimigos viados e uma mulher com pelo no sovaco. Nunca ia dar certo. Não, peraí. Mas a mulher com pelo no sovaco tem muito conceito. Muito conceito do sovaco dela. Tem que ter muito conceito pra crescer pelo no sovaco, né, cara? Não. Eu joguei um, então você tem que operar sobre um. Um é foda. Já joguei RPG de Metal Gear. Foi muito maneiro, vale muito a pena. Na falecida Dragão Brasil, né? Que fazia suplemento e adaptação pra tudo que saía na frente. Dragão Brasil não, hein? Não, Dragão Brasil faliu, porque o trio que escrevia a revista brigou com a Devir, a editora, e eles foram montar a sua própria revista. Que é a Dragon's Lair. Dragon's Lair, exatamente. Aproveitando que a gente citou o nome da Devir, só pra deixar aqui o meu ódio público pela Devir com... Ela sendo a responsável pela tradução de quase todos os livros que entravam no mercado brasileiro, e eles basicamente abandonaram isso, deixando... O mercado brasileiro ficou estagnado, cara. A Devir, ela tava com GURPS 4ª edição desde 2004 pronto, e só final do ano passado que eles foram publicar um dos livros. Eu não entendo essa política de venda deles. Cara, eles tinham uma política muito clara de... Eles focavam no... O tamanho da Devir não é o tamanho das publicadoras, né, das editoras estrangeiras. Então eles focavam, eles falavam, vamos publicar o que faz sucesso. Então a década de 90, que era a década de ouro do mundo das trevas, quem é dessa época sabe que o que bombava de lançar livro era livro de mundo das trevas, storyteller. Então eles focavam nisso. Então todo mundo ficou meio renegado, tipo GURPS, por exemplo, quase não lançou, tinham milhões. Não, o GURPS segunda edição, eles trouxeram todas as edições. Os livros de AD&D quem trazia era a editora Abril. Em algum momento, eu não sei se eles perderam a licença, eu não sei a história por trás disso, mas isso passou pras mãos da Devir. E a Devir assumiu o D20 e eles começaram a publicar também uma porrada de coisa. Em relação aos seus anéis, tem uma coisa que é a beleza de ser mestre. Como é que o mestre deu a proposta e que o mestre falou que tudo girava em torno do anel? O detalhe de ser mestre, só quem é mestre percebe, é que o único cara que fugiu da proposta morreu. O mestre matou. O cara chegou e falou: peguei meu anel, foda, agora eu vou salvar meu reino. E foda-se todo mundo. Beleza, você tá morto. Apareceu um monte. Ou ele era um NPC. Ele era um NPC. Aquilo tem cara de player. Você não tem nada na mente, morrer que nem um extra, você tem que ser um NPC. Aquilo tem muita cara do jogador falando assim: mas vem cá, mestre, esse anel dá mais quanto? Ah, dá mais 3 de dano, dá mais 5 de força, mais 8 de carisma, mais 7 de destreza. e te deixa invisível. E se eu pegar ele? Não, peraí então, o anel tá com o hobbitzinho? Tá com o hobbitzinho. Qual é a força do hobbit? Ah, deve ser 8, peguei do hobbit, foda-se. É tipo isso. Em quarta cena você está morto. Na verdade pode ser mais um que o mestre dá também, tipo, se vocês roubarem o anel, isso vai acontecer com você. Aí tá o cara morto do lado, você fala, se vocês aprenderem. Eu vou botar um... É verdade. Ele vai pegar o anel, aí você vai matar ele e falar, viu, se você pegar o anel, isso acontece com você. Ah, e outro movimento, outro classic master move, quando o cara perdeu o personagem, o que ele fez? Criou o irmão do personagem. Aí, isso é clássico pra caralho. É tipo o Landfield do Beerfest. Caraca! Exatamente. Com certeza. Com certeza. Caralho, o Beerfest é muito bom. O Beerfest é uma grande aventura de RPG. Esse filme, pra quem não viu, veja esse filme, cara. Mas como ele tem mais de 5 anos, eu vou dar esse spoiler. Tem uma cena em que um dos personagens do filme morre. Por que? Todo mundo, caraca, o fulano morreu. Aí na mesma cena aparece um cara igual ao fulano. Ele fala, oi, eu sou o irmão gêmeo do fulano. O fulano 2. Só que você pode me chamar de Landfield, porque eu gosto muito dele. Aí falam, nossa, você é quase tão legal, quer dizer, mais legal que o fulano. E ele come a mulher do fulano. Exato. O vídeo do The Shadow, que é muito bom, que é explicando assim, o que é uma história de RPG no mundo real. Tem, o cara morre, aí de repente aparece um cara nas sombras, você, um player olha pro outro e fala, você parece legal, entre no nosso grupo. E você entra, é assim que funciona, você não precisa conhecer a pessoa. A menos quando os jogadores estão querendo empatar foda, dar aquela dor de cabeça pro mestre e começar a implicar com a porra toda. Putz. Ah, sim, mas sempre tem, sempre tem. Eu acho que é o que mais tem às vezes, cara. Meu Lorde Grande Mago, os heróis estão aqui atendendo ao seu chamado. Sim, muito bem. Então serei breve e irei direto ao assunto. Há 2 dias, o Lorde Elfotaran partiu em missão secreta às ruínas do castelo de Demara. E bem, ainda não retornou. Temo que ele tenha sofrido um trágico fim. Não, eu conheço Taran. Ele é um companheiro corajoso, inteligente. Com certeza ele contou algo sobre a sua missão. Bem, sim. De forma enigmática. Mas algo sobre um ogro e uma orbe. Bem, uma orbe cantante. Ogro, orbe? O que é uma orbe? Uma orbe? Uma orbe é um globo de grande poder. Orbes diferentes têm poderes diferentes. Dizem que o rei Demara tinha Orbe dos Dragões, mas nunca foi encontrada. Sim. Bem, eu acho que Taran tinha medo que fosse. Ah, a trama se complica. Se o elfo estava certo, e parece que estava, não temos um minuto a perder. Vamos! Ei, espere um momento, mago. Quanto vamos receber por isso? Quanto vocês acharem que valem suas vidas. Porque se a orbe cair em mãos diabólicas, será morte ou escravidão para todo o reino, seu tolo. Salvar o reino está bem, mas não pague as minhas contas. Então me diga, grande mago, exatamente quanto é a minha parte? 100 moedas de ouro. Quem nunca jogou RPG e não tá um pouco entendendo, como é que é esse negócio? Eu digo, eu sou o personagem do teatro e... Negócio isso aí. Eu sou um personagem no meio de uma história e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair correndo pelado na rua se eu quiser, eu mato quem eu quiser, eu disse, matei fulano, fulano morreu, é isso que acontece? Dependendo do sistema, sim. Mas é isso que você falou, dependendo do sistema. Os sistemas estão aí pra botar regras no jogo, porque, antes de mais nada, não é um bate-papo, é um jogo. Então, as regras fazem essa história ser um jogo, a ser jogado, pra você conquistar a história. Sabe quando você brincava de polícia e ladrão e você vinha e falava, pô, pô, pô, matei, e o cara falava, não, mas eu tô com um escudo aqui, o meu escudo protege da sua arma, não, mas a minha arma fura o escudo. Cara, as regras, o sistema de RPG é justamente pra definir parâmetros pra dizer se a sua arma fura ou não a porra do escudo do cara. Tô me perguntando aqui se quando você era criança, pajé, você deu com um compasso no peito de alguém falando, viu? ele tá furado. Eu acho bem possível que isso tenha acontecido. Olha, não foi com compasso não, mas já rolou com uma lapiseira. Viu como tá sangrando? Eu falei que tava sangrando. Mais 6 níveis ele morre. Faz um teste de vitalidade aí, ver se você morreu ou não. Caraca, mas então, falando em teste. E passando no teste de blefar com o professor, né? O jogo, as regras do jogo são baseadas em dados. Você tem os testes que você tem que fazer com os dados, que são baseados na característica que você bolou o seu personagem. Quando você cria o seu personagem, você cria uma ficha, que é tipo o perfil do seu personagem com pontos. Ele diz o quão forte ele é, o quão esperto ele é, o quão ágil ele é, o quão bonito, o quão carismático, o quanto ele sabe cozinhar, o quanto ele sabe matar. E nesses moldes você vai fazer o personagem no jogo. Se você fala que um personagem nunca matou ninguém na vida e você faz uma ficha com isso, você vai ter uma dificuldade muito grande pra matar alguém. E essa dificuldade vai ser refletida nos seus testes com os dados. Não, tem exceções. Castelo Falkenstein, por exemplo, usa cartas em vez de dados. Ah, é verdade. Pô, maneiro. Potencial aí. Não, mas existem algumas alternativas, mas o raiz é usado em dados. É. E o que mais... Na verdade, dá na mesma, né? Isso é verdade. Mas o que mais me traz ao interesse quando eu comecei a jogar RPG é que não são dados comuns dos que a gente está acostumado a jogar, com os dados de 6 lados que tem em War, em Banco Imobiliário e outros jogos de tabuleiro. Aí, falando nisso, eu descobri o nome verdadeiro do War, Risk. Boa. Então, joguei um no Steam agora. Sério? Tem War Online pra jogar no Steam? Aham. Uh-huh. Irado. Os dados de 6 lados que a gente conhece não são tão comuns assim nos jogos de RPG, porque existem diversos tipos de dados. Pra suprir essa confusão, em vez de falar dados de 10 lados, dados de 8 lados, dados de 4 lados, ficou comum a nomenclatura D e o número. Então, um D6 é um dado de 6 lados. Um D4 é um dado de 4 lados. Um D100 é um dado de 100 lados. E pra quem duvida que existe D100, eu tenho foto. É mais fácil usar dois dados de 10, como a maior parte dos sistemas acaba utilizando esse tipo de coisa, né? É verdade. É como Sim. se fosse um pra Mas aí qual é a graça? Verdade. A graça. Mas aí fica fácil. Demais, né, cara? É que nem jogar no Easy Mode. Sim, sim, exatamente. É, não é true. Mas o stand de trevas usava. Ele usava porcentagens, né? Você tinha um valor de 0 a 100 e o, basicamente, tipo assim, 70, a chance é 72%. Você tinha que tirar 72 ou menos pra passar o 10. Era coisa desse tipo. Aí você já rolava da dezena e falava, É, não vai dar nada. Exatamente. É pior que isso mesmo. Mas essa questão da sistemática é realmente uma tradução de que, apesar do RPG ter começado num lugar, ele teve uma origem recente, né, na década de 70, mas não. Assim como a gente tem PlayStation, Xbox ou Windows e as paradas assim. Não existe a tecnologia! Não existe um negócio unificado. PlayStation, então, Xbox e Windows, moleque. Eu tô muito bolado com essa comparação. Não, eu ia não puxar temos Linux, o Wii, tal, não mas... temos o Wii. É, não, mas vocês entenderam o ponto do exemplo, em que, sabe, o negócio não é unificado. Então, as editoras, ou então as pessoas pelo mundo, foram criando sistemas diferentes, até tentando ter um embasamento matemático diferente para tornar os sistemas mais eficientes possíveis. Então, como a gente já citou aqui o termo narrador, isso foi do sistema Storyteller, né, que é justamente um sistema que tem um foco maior na narrativa. Então a sistemática deles, até para diversas coisas, é bem falha, porque o cenário deles, o interesse deles, não está em você fazer um negócio extremamente realista ou extremamente fantasioso, mas voltado mais para esse ponto teatral. Narrativa, então, né? A narrativa é o principal fator do jogo. Cada sistema vai ter um foco mais desenvolvido, né? Que é o que está por trás do interesse dos criadores quando esses sistemas foram concebidos. De fato. O último elemento do RPG, que é uma das coisas mais importantes, que você pode fazer uma analogia com os RPGs de videogame também, que é a experiência. Todas as ações e as aventuras que o seu personagem passa ao longo dos jogos dão experiência pra ele. Então, isso é refletido em pontos que você ganha pra subir de level, comprar novas habilidades, aumentar sua força, assim como num RPG de videogame. Na verdade, RPG de mesa veio antes, né? Mas tudo não, bem. Sim, mas Isso é um dos fatores que... Fazer uma comparação pra galera visualizar. Exatamente. Tá, a galera é acostumada com leite com pera, né? Exatamente. Pra quem nunca viu um D10 na vida, né? Então, o jogador, no final da aventura, é recompensado com a experiência. E a recompensa varia muito do sistema em que ele joga. Existem jogos que são mais focados na narrativa, na interpretação, no teatro mesmo, como o Storyteller, que o Passeio do Aprimoramento comentou. Esses jogos tendem a dar mais experiência para aqueles que interpretaram o personagem melhor. Existem outros jogos que são mais focados na porradaria, nas aventuras, em derrotar inimigos difíceis. Esses dão mais experiência para aqueles que derrotarem inimigos difíceis, de superar dungeons complicados. E ouvir o lamento das mulheres. Putz! Clássico. Então, a gente pode entrar um pouquinho nesse espaço dos jogos, dos diversos sistemas que tem. Eu acho que o primeiro RPG que teve, lá na década de 70, foi o Dungeons and Dragons. O meu preferido, exatamente. O protótipo dos Dungeons and Dragons, na verdade, foi um jogo de... Era um jogo de tabuleiro, tipo o primordial do Warhammer, né? Que eram os robozinhos com maquete e robozinho. E esse foi aí que nasceu... Não era um tabuleiro. Não, era um war game. Você movia exércitos. Na verdade, assim, na ideia original, você movia... Você tinha um exército e um cara tinha... com um castelo. Então, eu jogo na defesa do castelo e você joga no ataque do castelo. Esse é o objetivo do jogo. E aí, eles têm as regras, você monta os seus exércitos e tenta invadir o castelo. Basicamente, essa é a premissa original. E aí, aconteceu. Um cara tava jogando, ele falou, não conseguiu invadir o castelo, mas ele falou, ah, vamos supor que eu conseguisse um soldado meu invadir o seu castelo. Como é que seria? A gente fala, ah, beleza. Então, se invadir um grupo de soldados, a gente vai fazer agora o cara tentando invadir o meu castelo, tipo, pelo subterrâneo, pelos túneis. E aí, e o cara que defendia o castelo jogava como se fosse o mestre, ele colocava inimigos e a galera que era os invasores do castelo era aquele grupo pequeno. Dizem as lendas, né, que nessa primeira aventura aí, esse primeiro modelo de jogo, os caras perderam, né, o mestre ganhou. Na primeira versão de D&D que teve no Brasil, era um jogo mesmo, era um jogo. O mestre jogava contra os jogadores. Tipo, tinham regras pra definir o que o mestre podia fazer, mas era tipo, era o mestre contra os jogadores. A partir da segunda versão, da segunda edição de D&D, né, que foi a D&D, é que já existia essa figura específica do mestre que controla o jogo, que tinha os jogadores específicos, cada um com uma habilidade que eles se complementam. A D&D, né, é de Advanced Dungeons and Dragons. O Advanced foi pra mostrar que eles melhoraram as regras pra esse quesito. Exatamente. Na terceira edição eles tiraram o Advanced porque eles achavam que o Advanced ficava muito intimidador para novos jogadores. Então na terceira edição era só Dungeons and Dragons de novo. D&D terceira edição. Mas aí lançaram o AD&D, que, assim, o jogo, o primeiro RPG foi lançado em 74. Mas aí aconteceu, Dungeons and Dragons foi criado na década de 90, ele veio pro Brasil pelo Abril, né? Foi falado. Na década de 90 teve uma crise muito forte dos RPGs, porque não tinha novos entrantes no mercado, né? As pessoas não... É difícil você trazer jogadores novos pro jogo. E aí cada editora tentou a sua abordagem de trazer iniciante para o jogo. Então, o AD&D, né, que era... Acho que era TSR, o nome da empresa que era dona do direito do AD&D, ela fez o First Quest. A empresa do Storyteller, que é a White Wolf, fez o lendário Street Fighter, The Storytelling Game. Que é ótimo. Ah, moleque. Não, peraí. Ah, moleque. Alguém acha que essa frase tem alguma coisa errada? É Street Fighter, The Storytelling Game. É. Se você acha que tem algo de errado, você não sabe o que é RPG, cara. Cara, por trás de toda a lenda tem uma história. Como é? Ah, obrigado, Pajé. Muito obrigado. Pajé, você falou tudo agora, é verdade. Mas foi lançado o jogo de Street Fighter, de Storyteller, né? Que é um jogo também, assim... Que é bom porque ele foi lançado na época do Street Fighter 2, né? Pegando ainda a vibe do Street Fighter 2. Então, mas na época já tinha o T-Hawk, já tinha o Fei Long. Mas tinha alguns bugs na história, né? Tipo, o Blanca ainda tinha aprendido a soltar o golpe elétrico as enguias. Ah, é foda. Ele tinha aprendido o Sonic Boom no acidente supersônico no avião. tipo assim, tinha um... depois faz isso sentido, mudou, né? Faz sentido. Isso mudou. Depois ele, na verdade, ele usava o chi pra quebrar a barreira do som e lançar um golpe sonoro e tal. Atingiu o Mach 3, eu acho. É, era tipo, praticamente uma gilete de fazer a barba. Aí. Viu o gilete do Guile? Hã? Hã? É, olha aí. Quem diria? Aí teve o Street Fighter, a história, o GURPS lançou o mini GURPS, que eu pessoalmente achava muito maneiro. Não, mas GURPS já tinha na época também. GURPS, sim. GURPS foi conhecido como RPG focado nas regras. Sim. Era aí o mini GURPS é uma tentativa de se atrair pessoas que não quisessem ler um módulo página, um módulo básico de 400 páginas, com regras sobre cavar buraco. GURPS foi o RPG mais... é bondade sua. É, o GURPS... tipo... GURPS foi o RPG mais completo que foi lançado, principalmente naquela época, porque ele podia... Tá bom. Porque ele era um molde perfeito pra você fazer RPG de qualquer coisa. Só que eram muitas regras. Pra ser tão genérico assim, eram tantas regras. Regra pra combate montado em elefante. Cara, regra pra subir escada. Cavar buraco. Essa da escada é lenda. Só pra dizer aqui, essa da escada é lenda. Ah, é de cavar buraco. Não é, não. Essa eu te garanto que tem, porque eu lia e é uma regra complicada. Não é trivial cavar buraco em GURPS, não. Tenta cavar buraco, tenta cavar buraco aí. É difícil. É. Até na areia é difícil, cara. Você tinha, na verdade, o GURPS ele tentou ser genérico, mas assim, ele era muito bom pra coisas realistas, porque você queria fugir muito. Tipo, o GURPS Supers era difícil pra caralho de jogar, porque... Pro GURPS você precisava de suplementos pra complementar caso você quisesse jogar num cenário mais específico. Então você tinha o GURPS Horror, tinha o GURPS Conan, o GURPS... Que era um conjunto de mais e mais regras. Módulos para esse tipo de coisa que você quisesse jogar. É que nem qualquer genérico, ele fala que tem um princípio ativo, mas você vai ter que ficar suplementando vitamina o resto da vida, pô. Exatamente. Exato. Mas por que esse RPG foi tão popular, mas muitas pessoas não gostam? Porque ele é muito complicado. Pra você começar a jogar uma partida de GURPS, primeiro, você tem que ter algumas pessoas que entendem muito bem das regras do sistema. Segundo, quando só as pessoas... Só precisa do mestre. Só precisa do mestre entender bem. Tudo bem, o mestre tem que entender muito bem, mas quando os personagens vão começar a fazer a ficha, demora muito, muito pra fazer a ficha do personagem. Mas todos os RPGs demoram muito pra fazer. Ah, nem toda. A D&D tu rola ali os atributos, rolou. Não é assim, não é assim. Aí tem que abrir a página 76 do livro do jogador pra ver, depois tem que ir na página 131 pra ver o taco e não sei o que, tem que ver teste de resistência, paralisação, veneno ou morte, bastão, cajado, varinha, essas porras todas. Então, tá tudo no, tem tudo ali, você não tem que fazer cálculo nada. Você só olha na tabela, acabou, tá pronto o seu personagem. Nos outros você tem que mais construir, demora mais, entendeu? É, na verdade assim, a gente tem que focar também o que cada RPG queria fazer, né? A D&D é um RPG de fantasia medieval. Ele serve para fantasia medieval. Ah, mas eu quero jogar a D&D num cenário de Star Wars. Não, não pode. Não é assim que funciona. Bom, fizeram o D20 pra isso, né? Mas... depois foi feito o D20 pra 20. A partir da ideia do AD&D, eles desenvolveram, e do D&D terceira edição, desenvolveram um sistema de código aberto. Não, mais ou menos. Na verdade, assim, na década de 90, a White Wolf ganhou muito mercado com o cenário dela, o cenário punk gótico de emo e povoava na época. Foi o RPG mais popular aqui no Brasil, que foi Vampiro a Máscara, né? Foi. Vampiro a Máscara e todos os seus suplementos e seus complementos, né? Todas essas merdas aí. E assassinos de pombos nos cemitérios. É. E foi o que gerou o maior problema, assim, na fama do RPG. Porque era um jogo de emo. Então as pessoas usavam preto, usavam maquiagem. Porque era uma cambada de retardados que jogava essa merda achando que ia virar Vampiro Purpurina, entendeu? Exatamente. Em vez de jogar jogo de macho, que era D&D, ia jogar essas merdas. Essa onda de emo, vampiro e DDK só começou recentemente, cara. Antigamente não tinha isso, não. Antigamente tinha. O pior é que tinha, cara. Só que se hoje em dia fossem jogar Vampiro à Máscara, em vez de todo mundo ir de preto pro cemitério, todo mundo ia de lantejola pra brilhar no meio do cemitério. Exatamente. Mas se for jogado direito, Vampiro é maneiro. Não, é porque assim, a premissa de Vampiro é um jogo de horror pessoal. Você é um vampiro que está perdendo a sua humanidade com o tempo, que está se tornando um monstro. Essa é a premissa. Agora, o que que nego fazia em cima disso, aí virava uma sacanagem, né? Porque aí nego quer jogar Vampiro, aí ficava um monte de homem, uma pessoa de preto, numa salinha escura, fingindo estar bebendo sangue. Aí dá merda, entendeu? Seu pai vê essa porra. Cara, eu conheci um jogador de Vampiro, chegou aqui em casa, ele tava com um escudo no contrário, uma roupa preta, sabe qual é? Uma maquiagenzinha no rosto. Seu pai olhou e falou, cara, que porra é essa? Senhor Eternidade, o que você faria se você cruzasse o corredor da sua casa, entrasse no quarto do seu filho, e seu filho tivesse com 5 homens todos de preto, vender suco de tomate, fingindo que é vampiro, de batom preto? Moleque, eu não sei, cara. Eu ia tiltar muito, cara. Tu ia jogar Halo, né, cara? Eu ia jogar Halo. Eu ia começar a jogar muito Halo. Nada. É zerar Halo. Você invoca 3 ADST, Reach e o Caralho A4. Qualquer spin-off que tenha lançado pra puta que me pariu. Você, você vira pro seu filho e invoca o clássico, escolhe um braço. Meu pai ia falar, vou pegar o cinto. Eu tô na ameaça, vou pegar o cinto. O pai ia falar, vou pegar o serrote. Mas aí o que aconteceu? O vampiro tava fazendo muito sucesso. E aí, pela primeira vez nos Estados Unidos, na história, né, do RPG, o AD&D virou segunda opção. Ele ficou em segundo lugar, né, em vendas. E isso deixou a empresa muito preocupada. E aí decidiu inovar. Em 2000, falou, vamos lançar a terceira edição, mas nós vamos lançar no estilo software livre. A gente vai colocar uma licença no final do livro e você pode construir coisas em cima do nosso sistema. E você pode fazer o que você quiser, ele é genérico, tá aberto. Aí foi um sistema tão genérico quanto GURPS, mas mais simples. Exatamente. Bom, já pararam de falar de GURPS? Agora que eu peguei o livro aqui, pra ler aqui, ó. Justa, dano por perfuração para a força entre 21 e 50. Armas disparadas de um veículo em movimento ou holda. O que, que é holda? Não sei. É holda, é tradução zoada de hold. Aqui, ó. Se dois carros estiverem se lançando um na direção do outro pela I-35, a velocidade relativa entre eles poderá ser maior que 200 km por hora. Mas a velocidade relativa aparente será quase zero. É físico ou RPG esse caralho? É totalmente prova de física isso, cara. Calcule o momento linear do tanque de ataque, né? Ataque com arma de mão feito pelo condutor, menos 4. Ataque com arma de mão feito pelo passageiro, menos 2. Trepidação do veículo. Gandalf, ele inventou coisa tipo, talassofobia. Eu sei que é talassofobia, porque é o medo mórbido de águas, de massa, grandes massas de águas ou mares. Isso. Eu sempre comprava atriz que caiu com fobia, temeridade, pra ganhar ponto. Aqui, ó, ataques de cavalos. Um cavalo de batalha medieval atacará soldados de infantaria e outros cavalos mordendo 2 pontos de dano por esmagamento ou dando coices. Caraca, GURPS é muito complicado, mulher. Cara, GURPS é coisa linda de Deus. Tinha um que era a regra de combate montado em elefante, mas eu acho que era naquele fantasia. Caraca. Ah, aqui, ó, aqui. Hexágonos frontais, posteriores e laterais. Todas as criaturas que ocupam mais de um hexágono terão seus hexágonos frontais, posteriores e laterais correspondentes aos mesmos de um ser humano. Veja exemplos abaixo. Aí tem um elefante, um cavalo e um leão. Pelo amor de Deus, sobe a música, eu tô ficando tonto. Derrubar e atropelar. O senhor Eternidade caiu, cara. Ele tonteou foda. Bem, lá está o castelo. Deve estar abandonado há anos. Veja, os andares superiores estão todos queimados. Os pilares caídos, buracos por toda a parte. É minha imaginação, eu vi uma serra. Alguém esteve aqui recentemente. Pegadas de orc. E são recentes. Estamos sendo observados. Sim. Quanto mais nos aproximamos, mais eu sinto o terror deles. Terror? Terror de quem? Mago! Acho que você sabe mais do que está nos dizendo. Você está certo, ladrão, eu sei. E acho que se vocês forem morrer aqui, vocês têm o direito de saber. Demara foi um grande rei que, segundo a lenda, reinou aqui sob o poder de sua orbe mágica. Há 20 anos, o maligno ogro Bonasher atacou o castelo à procura da orbe. As tropas de Demara defenderam-se valentemente, mas milhares de orques lutaram nessas batalhas, atacaram os defensores e os destruíram. Sabendo que seu destino estava selado, Demara passou seus últimos momentos de vida em uma tentativa desesperada de manter a orbe longe do alcance de Bonasher. A lenda diz que ele a escondeu em algum lugar do castelo. Seus inimigos têm procurado por ela desde então. Se a orbe não foi encontrada durante 20 anos, por que Taran se preocuparia com ela agora? Ah, sei de muitas coisas estranhas. Mas, por favor, não me peçam para explicar sobre elfos ou como eles obtêm seu conhecimento secreto. Basta dizer que aprendi a respeitá-los. Não vejo nada lá dentro, mas com certeza tem cheiro de umidade e decadência. Ok, a porta está aberta. Thank you. na base. Não, mas aí o que acontece? O GURPS, ele nunca foi o sistema número 1, né? Ele foi um sistema que foi lançado... Nem o número 2. É, pelo Steve Jackson, é isso? Steve Jackson Games. Mas qual é a grande sacada do GURPS? A grande sacada isso é uma coisa genérico. Vocês não falaram de aventuras livros, jogos, aventuras fantásticas, não. Porque o Steve Jackson, ele é o criador... Não é. É outro cara. São dois Steve Jacksons diferentes. São dois Steve Jacksons? Caralho, velho. Esse livro jogos é um inglês. Eu acabei de bugar, velho. Roubou minha infância. Desculpa, cara. Quando eu descobri isso, eu fiquei tristão também, né? Caralho, é que eu buguei. Não, valeu, galera. Valeu. Fim do podcast. Pivoto, você tinha que levar essa informação pro túmulo, cara. Caraca, você tinha que levar mesmo, esse tipo cara. De coisa que você não divulga, não, cara. Aí, cara, você não eu só... cheguei atrasado pra isso, né, cara? Você não só acabou com a vida de todo mundo que tá gravando, com a vida de todos os ouvintes que gostam de RPG. Eu descobri isso ainda na época que jogava RPG, cara. Eu falei isso pra vocês agora, cara. Vocês já tem 23, 25 anos, cara. Eu descobri isso quando eu tinha uns 15, 16 ainda, cara. Imagina, olha quanto tempo eu levo essa informação sofrendo sozinho, cara. Acabou de falar pra você sofrendo sozinho, cara. O que é interessante falar sobre esse livro de aventuras fantásticas? O livro de aventuras fantásticas foi uma série de livrinhos pra se jogar RPGs individuais, que contavam histórias e que em determinados pontos da história o livro te botava à fronte de uma decisão. E você tomava uma decisão indo pra uma página X ou pra página Y. A partir dali você continuava. Você roubava que se a página Y fosse zoada, tu voltava pra página X. Não, cara, era tipo tem Ink Ribbon infinito, pô. Tu não gostou, pega load game. Load game. Ninguém nunca zerou True de primeira um livro de aventura fantástica. Eu duvido, né? É porque tem coisas também que, tipo, você faz a escolha errada e você inevitavelmente vai morrer, tipo. Ah, sim, mostra lá. E você cai num buraco e morre. E fala, porra, O Mestre Splinter não tá aqui, né? Ele tem acho que 25 livros dessa porra, sei lá. É porque foi lançada a coleção toda, agora tá sendo relançado pela Jambô. Como é que era o nome do. Como é que era o nome do cara que fez esse livro? Esqueci. Steve Jackson. Isso. Que não é o Steve Jackson do. Que não é o do Gun, certo. É, acabou. Game over pra mim. Mas D20, voltando pro D20, o grande trunfo do GURPS era seu RPG genérico, em que você podia adaptar vários tipos de história diferentes pra jogar no GURPS, era muito complicado. Então o D20 veio como uma solução simples pra você fazer RPG de um monte de coisa. Mentira. Mentira. Porque o D20 mas é mentira. Você precisa do suplemento D20 Modern pra jogar a parada nos dias atuais. Aí tem o D20 Star Wars, tem o D20, tem tipo uma caralhada de suplemento também. Na verdade... Só isso, como o sistema básico deles do D20 Aventura medieval, você também tem trocentos suplementos. Aí vai ter o livro do divino, aí tem o livro do ranger, do druida e do fulano, do monge. Sabe, pra esse tipo de coisa, pra ser suporte pro sistema básico, não acho que seja a resposta. Se pensar bem, todos esses RPGs que se propuseram a se ter alguma coisa em aberto foram assim. O 3D&T também é assim, que é o do Cassiaro lá e do Saladino, né? Que ele vinha em revista e que a revista era R$3,50 na época. Então isso não pesava tanto quanto um livro de 300 páginas de storytelling maluco. Sim, então, meu primeiro RPG, cara. Defensores de Tóquio, terceira edição. É, eu tenho pena de você, né? Primeiro que começou isso? Tarde. É. Depois que começou mal. Errado. É. Começou mal. Não. Eu pessoalmente acho o 3D&T um sistema muito maneiro porque ele é despretensioso. Esse é o grande ponto dele e é o único também. O primeiro que eu joguei mesmo foi Vampiro. E eu achei um saco. Aí depois eu joguei 3D&T, achei muito irado e depois voltei pra Vampiro. O primeiro que eu joguei foi First Quest. Oh yes. Eu também. No First Quest, vou contar a minha história do First Quest que merece ser ouvida. Porque no First Quest que a gente jogou, joguei na casa da minha madrinha. Só que ninguém se deu o trabalho de ler as regras direito. Então, tipo assim, sobrou o mago, ninguém queria o mago era zoado. Eu peguei o mago pra mim. Só que ninguém. Na base, você já percebeu que a história se repete ao longo da sua vida? Sim, exatamente. Eu peguei o mago, falei, beleza, vou pegar o mago pra mim. Aí ninguém leu as regras da magia. Ninguém sabia, por exemplo, que você só tinha uma magia por dia. Então você tinha infinitas magias. Tipo assim, abria o livro, falava, tem magia de primeiro círculo. Então beleza, eu pegava qualquer magia de primeiro círculo e podia usar infinitas vezes. Cara, a frase que eu mais falava era, renovei o escudo arcano. Eu entrava no lugar e falava, renovei o escudo arcano. É. Tu conseguiu fazer o personagem que era pra ser o mais fraco de início e o melhor de todos. Mesmo assim, mago, mesmo com isso, mago era o pior. Você fala assim, eu tenho dados místicos infinitos. Mas todo mundo sabe que mago só fica bom lá pro endgame. Exato. Cara, mas de um D4 e um D4, tu mata um Tarrasque, cara. De um D4 e um D4 mata, mas vira o guerreiro de um D12 e um D12 mata. Que tudo. D12, cara? Montante era um D10, era a arma mais fodida que tinha. Então, espada longa contra criaturas grandes era um D12. Ah! Era um D8, acho que era um D8. Um D8 era pra contra as criaturas D8, pequenas e médias. Um D8 contra criaturas pequenas. Tem essas merdas também. Então, assim, na verdade, o 3DT, ele tá junto da iniciativa de criar RPGs pra atrair pessoas novas. Então, assim, o 3DT, ele focava em coisas famosas. Foi Street Fighter, foi Mortal Kombat, foi Mega Man, é a Ferro e Fogo. Mega Man! Ele focava muito em coisas originárias do Japão, né, cara? Não, é 3DT Defensores de Tóquio. Foi nessa onda de anime pra pegar essa galera, que era também o que tava tendo boom. Sim, e depois também cresceu, teve lá o Tormenta, teve aquela coisa aqui que é um negócio muito bem escrito. Eu tô até procurando aqui na minha caixa e não tô achando. Só tem porcaria de GURPS aqui nessa merda. A versão original. Na verdade, assim, dos RPGs pra iniciantes, o que fez mais sucesso no Brasil, disparado, foi 3DT. Porque sem tinha uma revista que era uma revista mensal, que dava suporte ao jogo, que é um ponto muito positivo. E mais importante, assim, ele pegou coisas que o pessoal. Ele era muito simples, então ele realmente atraía, por exemplo, Street Fighter, jogo de RPG, se baseava só na popularidade de Street Fighter, porque era um jogo que tinha toda a base de storyteller. E é uma base complicada, assim, se você parar pra entender, você tem que ler três livros grandes. E sim. Interessante, é legal o jogo, cheguei a jogar, ele é muito bom pra combate. O storyteller de Street Fighter que você fala? Storyteller de Street Fighter. Eu tenho aqui, cara, eu nunca. Eu cheguei a jogar. É legal. Mas não dá pra chegar direto, porque assim, ele é muito complexo, as lutas individuais. Então, tipo, o 3DT de Street Fighter é muito superior ao. É muito fácil, muito eficiente. Ele falou assim, primeiro 3DT só usava dados de 6 lados, só precisava comprar dados. Começou por aí. Era muito do War. Você podia aproveitar os do War. Quem nunca jogou com um dadinho do War, né, cara? Eu perdi os dados do War nessa brincadeira. O Gump também usava dados de 6 lados, 3 dados de 6 lados, né, pra poder jogar. Mas o 3DT era muito simples, e com esse suporte da revista, que lançava adaptações o tempo todo, porra, nego se animou e realmente foi uma coisa que fez muito sucesso. E antes da própria revista do Defensores de Tóquio, a própria Dragão já tinha, todo mês tinha um negócio diferente, né? E tinha até teve um negócio, eu peguei uma Dragão, que Dragão é essa? É aquela, Dragão 66, que é aquela que tinha o... 66 já tinha 3DT. Sim, que eles transcreveram o roteiro do hacking do Caverna do Dragão. Aqui, ó, 3DT Fast Play. Acaba de chegar 3DT Fast Play, a versão compacta do 3DT Defensor de Tóquio. Compacto do 3DT. Ele era muito simples, ele foi evoluindo. Hoje em dia, teoricamente, ele ficou ficando mais complexo. E virou 4DT até, né? Cara, não, sério. Imagina que você sabe como é. Tu tá naquele resumo do episódio de Dragon Ball, aí fala assim: lançamos agora a versão compacta do resumo de Dragon Ball. Que é o título? Que é o título? Goku mata Cell sem piedade. Que é muito bom. Mas aí o 3DT fez muito sucesso durante um tempo, mas quando chegou o D20, moleque, o D20 foi literalmente o arrasa quarteirões do mercado de RPG. Porque ele tomou de volta o domínio pro D&D. Porque, na verdade, já tinha um desgaste do mundo das trevas de storyteller, coisa punk gótica, homossexual de vampiro, estava já enfraquecido. E o D&D, moleque, com essa licença aberta, todo mundo começou a lançar coisa pra D&D. E é que nem software livre, tem coisa boa, tem coisa ruim. Por exemplo, a versão de Star Wars de D20 é muito boa. O Mutantes Malfeitores, que foi lançado aí, que é um RPG de super-heróis, que também é muito bom. Foi lançado com baseado no D20. O de Warcraft, nem tantos. O de Warcraft, por exemplo, já não é tão legal. Então, foi lançada muita coisa. Porque como era aberto, você não tinha mais problema de licença. Por exemplo, para lançar um suplemento de GURPS, eu precisava da autorização do Steve Jackson. Para lançar um suplemento de D20, eu lançava o que eu queria, botava lá a licença D20 dele e lançava o seu suplemento. Então foi uma coisa que tomou muito mercado. Só que aconteceu, né, depois de um tempo, quem lançou a licença D20 ficou com medo, né, falou, caralho, tá todo mundo lançando, estão ficando melhores que os meus jogos. E aí agora no D&D 4 eles revocaram isso, porque falaram, porra, tô perdendo espaço para acabou os concorrentes. Acabou a festa, voltou o monopólio. Vamos voltar ao monopólio. Eu não jogo RPG há acho que 10 anos já, mas eu não peguei essa época. Mas eu achei aqui, só pra fazer um parênteses aqui, um outro RPG brasileiro aqui, que só esse eu acho que é o... um momento Mestre Splinter, já que ele não tá entre nós. Chama aí, momento... Não, eu vou falar de outro assunto. Outro assunto. Tá. Pode ser que já tenham um falado. falado. É, pode ser que eu tenha falado porque eu perdi a primeira meia hora aí, mas ó, eu peguei aqui uma RPG Dragão Brasil Especial: Anjos e Demônios lutando pelo domínio do mundo. Seja você um investigador do desconhecido, crie seu próprio personagem revolucionário, mais de 100 mil magias, trevas. RPG de horror moderno. Esse aqui eu acho que foi o grande pilar aí de RPG nacional, porque esse negócio é muito bem escrito. Trevas foi o RPG nacional mais popular, que tomou dimensões assim surpreendentes. Eu conheço muita gente que eu fui assim, depois de velho conversar, descobri que as pessoas jogavam RPG também, e pra minha surpresa, a maioria das pessoas que eu conheci fora do meu círculo social, que eu fui conhecer depois que jogava RPG, jogavam mais Trevas do que qualquer outra coisa, cara. Pois é, e porque os livros eram baratos e evoluíram pra... Ele fez esse Arcanum, que é o outro que tá aqui na minha mão. Tudo do Marcelo Del Debbio, né? É um público diferente, na verdade, porque o Trevas, ele é muito bem escrito, assim, ele é... é. Mas eu acho que, assim, nível de sucesso, não fez sucesso. Mas, assim, um RPG que não tinha o apoio de uma revista nem nada, era um RPG praticamente independente, era um RPG indie. Sucesso. Era indie, né? Era da Trama também, a... O Trevas saiu pela Trama, depois ele começou a lançar pela editora dele lá, a Camarilla Diamond, e aí ele fez aquela série Arcanum, que era um negócio mais idade medieval mesmo. Ele fez Anjos, Idade de Prata, Demônios, A Divina Comédia. Eu terminei de ler esse Demônios, A Divina Comédia no dia 11 de agosto de 99, que era o dia que o mundo ia acabar, mas não acabou. E nossa, que... Teve um de lobisomens também que ele lançou, um de vampiro, e, pô, cara, é muito bem escrito, primeiro porque ele tem um trabalho de literatura muito bom, né? Depois que ele é maçom, o Marcelo Del Debbio, ele é maçom, ele é da Rotary, ele é de tudo quanto é a sociedade secreta possível e imaginável, e ele já... Ele é um lapidário. Ele é um lapidário. Ele é do círculo interno do Burger King, cara. Também. Ele tem a coroa secreta do Burger King. E ele tem iniciação em negócios de magia, né? E esse é um cara, cara, que ele é tão bom assim como escritor de RPG, cara. Ele fez aquele... Eu não vou achar mais um guia de armas medievais, tem até propaganda aqui no final do livro. É muito bom. Esse é um livro muito legal. E era um livro modulado pra você usar no próprio Arcanum, pra usar em D&D, AD&D, GURPS. Porra, pra Tagmar o negócio dava pra usar, cara. Eu usei muito, mas muito esse livro em Vampiro a Máscara, de Storyteller. Usei muito. É. A clássica montante, né? Não como a gente corre. Cara, e tinha umas armas bizarras o negócio. Vou dizer a parada do seguinte, tá todo mundo fazendo propaganda pra esse cara, vou fazer uma conta propaganda então. Ele até fudia e escreveu o livro muito bem, mas como RPG não prestava pra nada. Tipo, ele falava, então, ele fez 9 ciclos do inferno. Dos 9, 2 ele explica, o resto é do tipo... É muito mais simples do que você consegue imaginar. Não vá lá. Tipo, como o cenário não presta, tudo fica muito mal. Tinha umas paradas assim, tipo... o senhor do nono círculo é aquele cujo nome não deve ser pronunciado. O autor desse livro prefere não fazer essa divulgação, pois o mero conhecimento desse nome pode paralisar um ser humano. Tinha umas paradas assim, umas jogadas de marketing babaquinhas. É. Ou paradas que o maluco sabia que era bizarro mesmo. Vai que é. É. Na Divina Comédia, Dante, no nono círculo ficava o demônio, que ele ficava. Ele, na verdade, o último círculo era pros traidores. E o demônio ficava mastigando Judas, que ele era o traidor de Deus. Quer dizer, ele era o maior traidor da história dos traidores. Então a punição do Judas era ser mastigado eternamente pelo demônio. Cara, o Judas era tão traidor que ele traiu os metros traidores, né, cara? Só que ele traiu Deus, moleque. Ele traiu. Ele traiu o movimento. Que cara. É pior que o ele não se vendeu, ele virou underground, cara. Começou ele a fazer show só no Odisseia. Foi pra cena indie, cara. É o João Gordo, né, cara? O João Gordo ficou muito bolado. Momento Lendas Lendárias, aqui rapidinho. O grupo de AD&D, perseguido por 20 guardas, se depara com uma porta trancada. O anão Hexen, vestindo sua corda de malha, diz: eu enfio a mão por baixo da camisa antes de tentar abrir a porta. Por quê? Espanta-se o mestre. Para não deixar impressões digitais. Isso é muita maçã. Na verdade, já rolou várias histórias. Todo mundo tem suas histórias de RPG, né? Já joguei Metal Gear, o cara jogou uma granada dentro de um escritório. Ele tava dentro do escritório, ele viu o Psycho Mantis, ele pegou a bazuca e falou: vou atirar de bazuca no Psycho Mantis. Aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. Ele é verdade, isso não é um bom plano. Então tira uma granada e joga no Psycho Mantis. Aí ele matou o grupo todo. Cara, uma das melhores cenas que eu me lembro era de um personagem que um amigo nosso tava jogando. Aí o vampiro. Aí falou, seu personagem é meio maluco. Ele falou, tudo bem, eu sei que ele é meio maluco e tal. Beleza. Aí tava, ele era apresentador de talk show. Aí tava andando no parque. Andando no parquinho, tinha umas crianças brincando. Aí veio uma criança e falou assim pra ele: oi, tio, vamos brincar de pega, tá com você. Encostou nele e saiu correndo. Ele falou, tá bom, garotinho. Tirou a pistola. Que sick, moleque. Ué, ele é maluco, né? Tá certo. Ele é maluco, né? Ué, peguei. Ele seria inconstante em AD&D. Pega o moleque segurado e fala, peguei. E teve a clássica em vampiro. Storyteller em geral, as coisas vão de 1 a 5. Qualquer coisa acima de 5 é muito, muito sinistro, maior que qualquer humano pode ser um dia. A Chun-Li tinha destreza 7. Não, mas... Aí... Gente, aparece a 8, moleque. Street Fighter é muito zoado nesse quesito. Vamos... Moleque, destreza 7, você é tipo a Jill no Resident Evil 5, cara. Acho que é pior até do que isso. Cara, o Zangief tinha força 7, vitalidade 7, vigor 7. Tinha um jogo que o Pajé do Aprimoramento tava mestrando, e o Comandante Cobra era um vampiro que tinha o poder de moldar a carne. Então ele se fez mais bonito do que qualquer... Ele se fez mais bonito do que qualquer ser humano andando pela Terra. A aparência é 8. A aparência é 6. Não é Street Fighter. Ah, não. A aparência 6 é tipo uma mulher ligeiramente angelical. Não, é uma mulher totalmente angelical. Totalmente, mulher. Cara, vamos estabelecer padrões aqui. A Pietra Príncipe, que é a mulher mais bonita do mundo, teria quanto de aparência? 5? 5. Porra, não. Então, 6 é sobrenatural. O 6 é sobrenatural. Cara, mas ela é sobrenatural, cara. Não, ela é mortal. Como é que você pode garantir isso? Verdade. É verdade. Não, o Pajé com certeza já tentou matar. Porra, ele é viado por acaso pra fazer isso, porra? Não, ele curte necrofilia, só isso. Ah, tudo bem. Não, aí. Ele curte necrofilia, vamos falar sério aqui. É verdade. Eu gosto de necrofilia de Não é a mesma coisa? É, com certeza. É tipo isso, são sinônimos. O Pajé tava mestrando aventura e o Comandante Cobra, com aparência 6, entrou num bar daqueles, aquelas cafeterias, bem estilo americana, no meio da estrada. Aí ele entrou no bar, aí ele falou, caraca, eu preciso me alimentar, eu preciso beber sangue de alguém. E viu uma mulher de aparência 2, ou seja, mediana, meio gordinha, era aparência 1. É a mulher uma gorda de bar, suja de donuts. Aparência 1 era gordelícia, pô. A velha era gordinha, bonitinha. Daquelas que depois de 2 da manhã e um gole tu já pega, pô. Mas aí é aparência 2. Aparência 1 ele tem bigode e pelo no peito. Ah, tô ligado. Aí chegou. É a Metal Gear. Aí chegou. Não, a mulher do Metal Gear é aparência 2. Aí chegou. Só tem que fazer o sovaco. Ela chegou... é 3 com defeito, sovaco peludo. é muito perigoso. Chegou o Comandante Cobra e falou: vou seduzir aquela mulher pra eu me alimentar essa noite. Uma coisa normal da aventura de vampiro. Aí virou e falou: beleza, eu vou seduzir a mulher. Aí falou: oi, como é que é o seu nome? Chegou com um papo pra cima dela. Aí o parceiro por um momento fala: ela não se sente atraída por você. Ah, não, peraí, quem mandou essa? Não. Ela tava se fazendo de difícil. Não, cara, não. Veja bem, olha só. Não. Isso tem que aprender uma coisa, cara. Isso é princípio básico de qualquer nightzinha que você vai, cara. Tem mulheres que vão pelo prazer de dizer não, cara. Existe mulher da cafeteria. Também tem a gordinha. Cara, pode ser que seja a gordinha da cafeteria, cara. Tem mulher assim que ela quer o prazer de poder dizer não. Entendeu, cara? Tem outras que vão pela alegria do sim. Cara. No fim, ela pagou caro por ter dito não. Ela e o jogo, né? Ela podia ser uma gordinha muito bem comida. Estragou a festa, acabou com o jogo. É tipo, beleza, então. Não, daí ela aqui com o meu braço. Cobra encarnou aquele personagem que a gente falou no começo do RPG, que é aquele cara que quer avacalhar a aventura. Aí ele transformou a mulher. Não, pera aí. Ele foi lá na moral e mais sacaneou ele, moleque. Ele teve toda a razão. Ele transformou a mulher num desenho de carne pendurada na parede, fez tiroteio com a polícia sozinho, explodiu um carro. Cara, eu joguei uma aventura de vampiro que o vampiro vestido de Papai Noel tava atirando na polícia, moleque. Ah, mas isso é maneiro pra caralho. Era motoqueiro ele? Cara, eu não lembro o que aconteceu. Ia ser de muito maneiro se ele fosse motoqueiro. Tanto com a polícia meio da rua, moleque. Ia ser irado. Incrível! A parede está se abrindo como uma porta. passagem! Mano, o que você acha que é isso? É a sala secreta de Demar, é claro. Veja, aquela deve ser a Orbe dos Dragões. E é maravilhosa. Quem ousa perturbar o descanso de Demara? Tá, eu acho melhor a gente esquecer essa história. Ah, nós já estávamos de saída. Ei, o que está acontecendo com as tochas? Elas estão fazendo uma sombra estranha. Mas as sombras estão ficando maiores. Estão indo em direção à luz. Tá. As sombras estão atacando. Elas são tão frias. Tire-se perto de mim. Tire-se perto de mim. Clássico tiro na orelha, mas o Mestre Splinter não tá aqui pra gente evocar essa, ah, essa pérola. O Mestre Splinter, ele ia contar a história do Homem-Rato dele que te jogou na caixa de papel. O Mestre Splinter, cara, o Mestre Splinter é o cara mais advogado de regras do mundo. É, tem um trecho na música de abertura em homenagem a ele também. Aí é, tem uma vale hora... Pena, tipo de jogador aqui, vale a pena entrar nesse mérito? Cara, tem uma hora que ele acorda, ele é um ninja com destreza 5, sinistro. Cara. Aí ele acorda de manhã, quando ele sai, ele mora no esgoto, quando ele sai de dentro da toquinha tartaruga ninja dele, ele escorrega numa casca de banana e cai de cabeça no chão. Essas coisas acontecem, cara. É, cara, aquele Tinoco do Tonic Tinoco morreu assim, escorregou no box, bateu a cabeça no chão e morreu. Qual é a primeira reação que você imagina? Ele se matou, óbvio. Escorreguei numa casca de banana. Como o nosso amigo Hulk faria, né? Eu corto a minha cabeça com o machado. Que maneira de suicidar, hein? Daquela situação em que o nosso Mestre Splinter rasgou a pincha de raiva e derrubou o tiro no morteiro. Que isso, cara? O Mestre Splinter do RPG é muito bom, moleque. É muito bom. Ele é muito apelão, porque, tipo assim, é ridículo quão apelão ele é, né? Tipo assim, ele se diverte apelando. Então, tem um tipo de jogador, né? O Overpower é o cara que ele manipula todas as regras de forma tão depravada, de forma que seu personagem é uma máquina de combate. Não, vou dizer uma parada, hein? Tem um overpower que é cara... Warrior e tem um overpower que é Rogue. O Rogue é o pajé, porque o pajé rouba na de chava. Não deixa de perder, cara. Eu me lembro muito do Max Splinter jogando a D&D com a gente. Aí o Max Splinter falando: não, eu tô pensando em fazer aqui um Ranger, não sei o quê. Não, um Ranger não. Tô pensando em fazer um ladino. Gnome ilusionista, era um gnome ilusionista. Um gnome ilusionista, aí vai ser um maguinho e tal. Aí eu falei: cara, a gente vai jogar sem a regra de Friendly Fire pra arqueiro. Aí ele pegou, sem olhar pra ninguém, rasgou a ficha do gnome ilusionista e falou: eu vou fazer um elfo arqueiro. É, mas se ele jogasse de gnomo ilusionista e tirasse inteligência 18, ele ia ser muito mais sinistro do que pior que, não, do que arqueiro sem. E arremessando 8 dardos por turno. É. 8 dardos, ele botava 7 flechas no mesmo arco e matava o Brasil. Que era a flecha élfica dele, por acaso? Era o combo de regras maluco que ele fez. Era o combo de regras. Ele pegava todas as regrinhas, assim, tipo, aqui no livro vermelho do guerreiro diz que eu posso. Não é que ele era um arqueiro que tava esse suplemento sueco. Diz que eu posso fazer isso. Cara, quando o viadinho vinha assim comigo, quando eu tava mestrando, aparecia logo um psionico na casa dele, cara. Ah, mas você não tem o livro do psionico? Foda-se. Mestre sou eu. Pra gente ia parar na sauna do Vindu. Essa sauna, moleque. Mas nesse que isso, essa sauna ainda é estranha. O Mestre Splinter matou todo mundo. Quando ele foi mestre, ele tava tão revoltado que ele matou todo mundo. Uma pergunta, isso aí era naquela mesa que vocês jogavam, que era Round Table? Isso. Que vocês usavam? É. E ele matou todo mundo e foda-se, destruiu a aventura? Foi sem querer, mas querendo. Ele é sem noção, ele botou um Beholder, mas ele é um advogado de regra. Então, tipo assim, ele não faz uma coisa razoável, do tipo, ah... Mas peraí, era D&D na Exaltis, não? A D&D. O primeiro D&D foi quando a gente morreu que foi pro Exaltis. É. A D&D ainda da Editora Abril, Steel, né? Aquele que tem a capa, o guerreiro passando uma pose de yeah! E derrubou na parede, sabe-se lá como? A porta. Não, ele não chutou a porta, cara. A posição que ele tá fazendo não é de quem chutou a porta. Ele deu um bico na porta. Ele derrubou com a porta. Cara, tinha um mago mandando o TLSNS na porta, ele só fez aquela posição pra ser fodão, cara. Ele derrubou com 7 flechas no mesmo arco, cara, com certeza. Usando coisa, o kit de regras do livro vermelho do guerreiro. É, nesse livro. Que lançou a pedra na Escandinávia. Nesse livro de AD&D, de segunda edição do AD&D do livro de jogador, não tinha foto de Ranger. Tinha um cara que jogava comigo que, por não ter foto do Ranger, ele cismava que o Ranger era tipo um ninja, sacou? Aqui na cabeça dele. Ah, não tem foto, meu irmão. Esse maluco é um cara furtivo. É um Power Ranger. Ninja. Tipo, faz isso. Sentido, faz sentido. Na cabeça do maluco, cara. Era um ninja o maluco, o Ranger. Só jogava de Ranger. Não, eu uso as minhas espadas curtas porque eu sou um Ranger ninja. E era sempre essas paradas, cara. O Mestre Splinter, ele sabia tantos suplementos sinistros que um dia ele me mostrou assim: olha esse suplemento aqui pra Ladino ser ninja. Entendi. Tipo esses malucos que tem hoje em dia em academia, né? Olha esse suplemento aqui, queima sua gordura. Tipo Luigi, né, cara? Aí ele matou todo mundo nos... Na verdade, moleque, o um dos olhos do Beholder apontou num personagem e começou a desintegrar todo turno. Foi tipo assim, 15 turnos em sequência pra desintegrar o anão. Aí uma hora o cara falhou no teste, puf, desintegrou o anão. Aí começou assim, sabe? Tipo, o bicho dava 7 ataques por turno, todos com magias sinistras. Ele foi matando todo mundo, aí deu wipe na galera. Só que não é wipe de WoW, que todo mundo volta em 5 minutos. Tipo, eu era o paladino que, em vez de ter 18 de constituição, eu tinha 18 de carisma. Não, paladino tem que ter 18, 17 em carisma, é pré-requisito. É, constituição não, é 12. Não, não tô falando que é ruim, tô falando que todo paladino não desperdiça o seu 18. Aliás, a constituição é 9, sabedoria 12, eu acho. Aí força vai. 9, guerreiro. Aí vai, eu tomei um one shot de uma porrada do Beholder. Caí no chão e ficou no outro anão que podia tancar. Ficou desintegrado. Então vamos lá, você foi petrificado. Vamos falar então. Falhou no teste de petrificação e transformação, que eu sei. É verdade. Paladino petrificado. Tinha que tirar 13, cara. Peraí. Petrificação e transformação pra homem de armas é 13 no primeiro nível. Não passou nessa porra. Não era um petrificado, ele ficava usando tudo. Turno, era em sequência. Era ao mesmo tempo, era pra direita petrificar, pra esquerda desintegrar todo turno, pra frente três porradas com tentáculo, sei lá. É o arcade mode, cara, o papa ficha. É jogo da SEGA. É o modo Sephiroth do Scott Pilgrim. House of the Dead. É, não, é impossível. O meu druida foi morto a mordidas. Só sobrou o mago no final. O mago sobreviveu, porque, tipo assim, foi dando dano. No final, o mago matou o bicho. Mas aí tava todo mundo morto, rolou um: foda-se, não quer mais jogar, vamos jogar outra coisa. Aí foi exalta. Não quero mais brincar. Não quero mais brincar. A gente, no grupo que eu jogava, teve uma época que aconteceu uma parada dessa. Vale a pena lembrar que essa foi a aventura seguinte a dos Crocomans, tá? Porra, e o rato atroz de Ronaldinho? Cara, eu já morri pro rato atrás do Ronaldinho. Então, esse Splinter tem esse mau hábito de ficar repetindo o monstro. Ele bota o monstro numa aventura, quase mata o grupo inteiro, ele repete na próxima do tipo, agora mata. Moleque, tem uma aventura. O First Quest de AD&D a gente já jogou várias vezes. E sempre tem uma hora. O Mestre Splinter adora o First Quest de AD&D. E sempre tem uma hora que entra numa sala e aparecem vários ratos bolados, sinistros, com um dente sinistro. E na foto do desenho do livro, ele é igual o Ronaldinho Gaúcho. A gente apelidou de ratos Ronaldinhos. E eles não mataram todo o nosso grupo, nenhuma nem duas vezes, não, mas mais do que três vezes. Não, é tipo o rato no Parasitive, né? É, tipo isso, só que pior. Eu abri a porta, o rato pulou, me matou, deu um one shot assim. Foi assim. Mas pra variar, você tava jogando com alguma coisa alternativa. Um bardo ou um clérigo do Deus da Paz. Assim, vamos explicar aqui que é o problema da classe de AD&D. A AD&D tem classes e cada classe tem que fazer a sua função. O que é a classe? Que quais são as classes pop? Guerreiro. Todo mundo gosta de guerreiro. Ranger. Guerreiro. Paladino também, né? Mas, tipo, ninguém quer jogar de ladino, ninguém quer jogar de clérigo, que tem que cura. Clérigo que cura, isso, ladino tem que backstab, cara. Porra, é o maior dano do jogo. Pô, eu só jogo tá de ladino. Tá confundindo com o Team Fortress, cara. É 3 vezes o dano, cara. E pode dar backstab com uma balista, porra. É, e esse movimento é clássico. isso. Não, mas clérigo é uma classe rejeitada. Então eu sou o cara que... Eu tenho um problema muito sério, que eu gosto da classe rejeitada. Então, tipo, se ninguém quer jogar de clérigo, eu falo... Aqui ninguém rejeitava clérigo, não. Sempre tinha alguém jogando. Era sempre um clérigo do Deus da Guerra, né? Não, Ilá? Não, cara. Geralmente quando... Às vezes quando eu jogava de clérigo, eu sempre jogava de clérigo bondoso. Porque a primeira vez que eu joguei de clérigo bondoso, a gente teve que enfrentar um grupo de escravos. E aí, eu, pra não machucar os caras, falei: não, vou dar dano, vou dar golpe pra dar dano não letal. Aí eu tirei uns 3, 18 e 20 lá seguidos, desmaiei os caras lá, ganhei quase 2 mil de XP na sessão, passei de nível direto. Eu falei: porra, clérigo bondoso é a parada. Ah, e o Master Splinter ele é ladrãozinho, o que ele faz? Ele chega e fala: vou fazer um personagem dupla classe. Porque aí eu posso evoluir duas coisas ao mesmo tempo. Só que o que acontece? O Mestre Splinter, como mestre, ele é um mestre murrinha com XP. Ele não gosta de dar XP, ele dá XP assim, em conta gotas. Aí quando a gente jogava com a gente liberava o XP a rodo, né? Tipo, você era peste de XP. E ele não reclamava. Ele não reclamava, ele sempre evoluía as duas classes ao mesmo tempo. Quando ele foi mestrar, ele foi falando: gente, põe aí dupla classe, é muito bom. Ele foi dar o XP, ninguém evoluía nada. E só os caras que eram monoclasse evoluíam. E rolava uma crise dentro do grupo, tipo, você deu a dica escrota. Não, mas esse negócio, pô, começar a aventura de AD&D em primeiro nível, chegava uma hora que enche o saco, né, cara? Porque você ficava com a porra de um personagem que não fazia porra nenhuma, já tinha cansado. É tipo jogar a primeira fase do jogo a mesma vez, toda hora, né? O lobisomem de posto porra. Foi isso também. Depende, se for a ROM é boladão. É, agora. Agora, esse negócio de ficar jogando primeiro nível, pô, tinha uma hora que enche o saco, né? Ainda mais quando a gente era. Não sei com que idade você jogava, mas eu jogava com 11, 12, 13 anos, pô, jogava todo dia essa porra, né? Chegava pra escola e ia jogar. Então, minha primeira partida de AD&D foi com 7 anos de idade. Aí tá ótimo. Aí porra, jogava 5, 7 vezes por semana, pô, tinha uma hora que enche o saco, né? Até porque às vezes morria e era uma merda fora, tinha que refazer personagem, entrar na porra do grupo de novo. Aí eu ficava naquelas aventuras que ia até o maluco chegar no nível 20 e o cara ter a mão de Vecna no bolso pra puxar na hora que quisesse fazer merda. Oi, quem tá mordendo bala aí? Uma bala aí, ó. É impossível você ir no level 20 True Mode. Não dá, é impossível. Só se o mestre for o mestre. Só se a tendência do mestre for bondoso e liberar não, é masoquista. O termo correto é masoquista. Ou aquele mestre que bota a criatura psionica pro grupo enfrentar, mas não tem livro de psionico, né? Então a pantera não faz porra nenhuma, né? É só uma pantera boazinha que dá XP pra caralho e não faz porra nenhuma. É o famoso true barril, cara. Exatamente. Mas o Ilato se perdeu a referência, porque ele perdeu os primeiros minutos. A gente só falou que o mestre é o cara do barril da marinha. Aqui no meu pessoal, aqui quando a gente enjoou a época de AD&D, a gente passou pra Shadowrun. Ficou na dualidade de Shadowrun e DC Heroes. Eventualmente o DC Heroes acabou ganhando porque jogar com super-heróis a gente concluiu que era mais maneiro do que jogar com elfos, mundos tecnológicos. Cyberpunks. Na verdade, Shadowrun era muito bom assim. Eu acabei que quando a galera jogava, eu fazia personagem, mas nunca chegava a jogar porque eu, sei lá, não simpatizei na época. Hoje em dia eu acho bem legal. Continuo nunca tendo jogado Shadowrun direito. Originou um jogo clássico de Super Nintendo, que eu acho horroroso. Não. Pô, me amarro naquele jogo. Mentira, eu não acho horroroso, não. Acho até maneiro. Eu joguei. Mas quando eu era criança, eu não entendia nada. É porque você não entende inglês, é um jogo heavy English. É verdade. Heavy English. Teve até uma aventura de Shadowrun lá que o pessoal jogou, que depois a gente fez um gibi baseado nela. Pô, tá maneiro. Comigo essa porra, mas eu nunca vou achar. E DC Heroes. Só que DC Heroes era uma parada meio... Essa edição que a gente jogava na época, que acho que era a primeira edição, eu acho que não foi descontinuado já. Porque de um atributo, de um ponto pro próximo, dobrava a capacidade do atributo. Então, o Apocalipse, por exemplo, tinha força 26 e o Superman tinha 25. Então, o Apocalipse tinha o dobro da força do Superman. Tinha umas paradas assim que acabava ficando meio desigual de vez em quando. Mas era bem interessante. Mas de fato, o Apocalipse é o Super-Homem, né? Ele oprimiu o Super-Homem. Então assim, ele oprimiu o Super-Homem e depois ele tomou, né? Rock Balboa Style. Mas a parada é que... Rock Balboa Style. Essa granularidade, entendeu? Que chegava uma hora que ficava muito escalado o negócio. Então ia tomando proporção exponencial a parada. Então um cara de força 2 e o outro de força 4, o cara tinha, porra, não sei quantas vezes mais de força, entendeu? Então não era... Não me parecia na época tão razoável. Não, mas o sistema era bem bom. Alguém tem mais alguma coisa pra falar depois disso? Não, vocês falaram de MERP? Não, e nem vamos falar. Falaram de Tagmar? Não, e nem vamos falar. Foi mencionado, Tagmar foi mencionado. Conhece Role Master? Conhece Goku? Old Master, falaram alguma coisa? Cara, eu joguei Old Master uma vez. Só jogaram essa porra? Não. Old Master você jogava com dois dados, dois D10 e um quinquilhão de tabelas infinitas, cara. Porque assim, por exemplo, você jogava lá o percentil de ataque, aí beleza, passou no percentil de ataque. Aí a primeira tabela era, tipo, sei lá, pra dizer se você acertou ou não. Aí acertou, beleza. Aí abriu uma outra tabela. Aí essa tabela dizia que parte do corpo do cara você acertou. Aí se você tirar um dano crítico nessa parte, você passa pra tabela de desmembramento. E obviamente, numa época que não tinha computador, era assim, página 23 pra página 232 não, pra página 127. Não, cara. Eram tabelas soltas, assim. Cara, pelo menos com o pessoal que eu jogava, eram as tabelas soltas. Eu não sei se era assim realmente no jogo. Cara, era um negócio absurdo. Se irritaram que rasgaram. Alguém mutilou o livro. Porra, se o Mestre Smith tivesse jogado essa porra, ele ia ter rasgado todas. Não, duvido. Ele só rasga o livro dos outros. Ah, tá ótimo. Aqui, ó, umas coisas aqui que tinha na contracapa daquela Dragão Brasil, tinha propaganda daquela forbiddenplanets.com.br, então tinha umas coisas maneiras aqui, ó, GURPS, Entradas e Bandeiras, que era os suplementos nacionais, né, Descobrimento do Brasil e Quilombo dos Palmares. Eu tive o Quilombo dos Palmares e Descobrimento do Brasil. Eu ouvi falar dos Bandeirantes, mas, pô, é maneiro mesmo? Nunca nem vi nenhum desses. É legal, tem uma... É legalzinho, tipo assim, ele é simplificado, ele é tipo, a ideia desse sistema é tipo fazer o que o 3DT fazia, de você ter um livro, uma revista barata, que tivesse um jogo completo, você conseguia jogar só com aquilo. Uhum. Só que fazia de coisas históricas, era coisa educativa, aí o que enfraquecia, né? Porque, tipo. Não, enfraquecia Fighter, é abordagem, também, né? Você é uma criança, você quer o Street Fighter ou o Descobrimento do Brasil? Depende, se for uma criança aculturada. É. Vai querer o Descobrimento do Brasil. Pô, cara, antes presidiário sendo mandado pra selva. Pô, roteiro aí só falta ter o Predador quando chegar no Brasil. Mas tem o Blanca, mano. Mas não, e é GURPS, né? Você pode colocar um GURPS Predator junto com o Descobrimento do Brasil. Porra, olha só que maneiro. Caraca. Maneiro. O Emboaba lá lutando contra o Predador. Aí, edita essa ideia. Corta isso aí que a gente pode usar no futuro. Besouro, porque é preto e é voo. Caralho, esse tipo só é DVD, cara? Não, é tomara DVD, que não, contigo, cara. Tomara que não. Você é um besouro. Fala aí, porra, esse muito. Só, se tivesse mais cena de luta, ia ser muito bom. Se tivesse cena de luta, né, cara? Vocês jogaram Doom? Doom? Joguei pra PC. Não, Doom, de desenho animado. Doom. É. Ah, joguei, putz. Cara, é muito bom, cara. É muito bom, mas é muito galhofada, mas é maneiro. Ah, mas, porra, tá de brinks, né? A graça fosse... dele é ser galhofado, pô. Tá. É o Roger Rabbit meets galhofa. Totalmente a hora Acme, isso. A hora Acme, bem a hora Acme. Porra, bigorna. Tinha regra pra tacar bigorna, moleque. Tinha regra pra invocar bigorna do nada. Regra pra você andar no ar do penhasco. Assim, tava pra invocar piano do nada também. O filme do Roger Rabbit é a tradução máxima desse jogo. Pior que é verdade, cara. Tem muita coisa a ver mesmo. É, mas é totalmente... É, mas o Roger Rabbit veio primeiro e tal. Não, esse salário pra Roger Rabbit, eu acho que o filme é de 88. O Tom é de 84, 75, por aí. Esse demônio, olha ele. Mas essas coisas de desenho animado existem há muito tempo, né, cara? Coisa nonsense, como diria o outro, Pernalonga faz desde 1950. É, Cyberpunk, vocês lembram dessa porra? Sim, muito bom, cenário. Eu não cheguei a jogar Paranoia, eu cheguei a pegar o livro assim, mas eu nunca cheguei a jogar. Paranoia, eu nem lembro dessa porra. Eu ouvi falar muito Big Paranoia, Brother. É do lance do Big Brother. É tipo uma estação espacial. 1984. É, baseado no 84, né? Até a capa do livro do Polião lá. É. Ah, eu só lembro de ler na Dragão Brasil, tipo. Ah, ok, passa. Lembro de tantas paradas. Cara, esse é pra quem tem um humor. Maneiro, cotações de Magic. Caralho, era o que. Não, falou que o Paranoia era um jogo pra quem gosta de humor ácido, saca? Tipo, é tudo baseado numa sociedade controlada. E aí, tipo, você tem autorização pra ir no banheiro? Pô, não tenho, tal, não sei o quê. Eu quero muito, tipo, lamento, você não tem autorização pra reclamar. Tipo... Não, você não vai no banheiro. Volta pro barril. Tá bom. Alguém já leu Guns Illuminati? Cara. Guns Illuminati? Ah, tá aqui, tá aqui. Sim, eu tenho Guns Illuminati. A capa dele é bem maneira. A capa dele é totalmente Illuminati, né, cara? Ele é de um... É só de conspirações, né? Tá aqui na minha caixa o Supers, o Fantasy, o Illuminati, o Viagem no Tempo. Vai rolar... Peraí, rola tipo GURPS, maçonaria? É basicamente isso. É sobre isso. GURPS, cara, ele fala que a Disney é uma polícia, cara. Disney é uma conspiração. A Disney é uma força policial e o Elvis acho que é o principal agente. Cara, deixa eu ler aqui, ó. 50 coisas incríveis sobre os Illuminati, por Steve Jackson. Vou pegar um aleatório. Fala um número aí, de 1 a, sei lá, 50. 43. 49, tá. Eles iniciam correntes postais. Eles começam os boatos de que a Cruz Vermelha poderá comprar uma cadeira de rodas se você lhes enviar 1 milhão de maços de cigarro. E que crianças inglesas sofrendo de doenças terminais precisam de 10 milhões de cartões de visita. Caramba. Ninguém sabe porque eles fazem isso. 43. Você não tem permissão pra ver essa informação. Muito bem, bravos heróis. Vocês realizaram sua missão e salvaram a vida de Taran. Estou orgulhoso de lhes dar o ouro que havia sido prometido. Vocês tornaram a nossa terra novamente segura para o povo e os viajantes. Obrigado, meus amigos. Vocês realmente salvaram a minha vida. É uma honra poder servir. O quê? Você está louco? Nós quase morremos. É, que tal aumentar a nossa recompensa? Nós fizemos mais do que havíamos combinado, não é? É, eu concordo. Acho que um bônus seria bem-vindo. É isso aí, amigo. Foi tão rápido. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Eu Gosto de Jogos, sobre RPG, falando um pouquinho dessa aventura no mundo não eletrônico, mas, porra, jogos de diversão, né? Incesto de diversão. Incesto de diversão. Pô, incesto é muito sério, falou. Né? Obviamente, faltou falar um monte de jogo e coisa aí, vai ter muito e-mail reclamando, mas, pô, quinta-feira, edição corrida, programa grande, não dá aí, pra... Esse podcast foi muito exalted, cara. Essa piada é muito interna, mas... Depois a gente faz um só de Lobisomem Apocalipse. É verdade, a gente não falou de Lobisomem Apocalipse, a gente não falou de Renjiokai, não falou de Exalted, a gente não falou de diversos. Só falamos merda, né? fica falando de... É, como é que é o nome? Puta, sei lá. 3DT, aquele lá, samba. 3DT, moleque. Gutor, Ted, essas merdas assim que não faz sentido nenhum, podia ter falado de uma porrada de mainstream. Cara, falou só de Deldeb e da Nisso, porra, falei pra não falar desse cara. Mas com certeza, se a gente não falasse de Trevas, a gente ia receber 1000 e-mails falando, caralho, vocês não falaram de Trevas. É, mas agora eu recebi 1000 e-mails falando, vocês não falaram de Lobisomem, vocês não falaram de Jokai. Não, cara, o RPG brasileiro não tem disso, não. Relaxa, que o RPG brasileiro ainda tá... É a Idade das Trevas, cara, o pessoal tá parado no tempo. Verdade. Olha lá, podia ter falado de Vampiro Idade das Trevas, tá vendo? Vocês não falaram que eu gostava de jogar com o meu... Malcaviano, maluco. Ó, a gente não falou de mago, a gente não falou de demônio, a gente não falou de múmia. Olha lá. É verdade. Mago Ascensão. Mago Ascensão junto. Olha, pra você entender, rapidinho. No mesmo mundo viviam vampiros, lobisomens, múmias, fadas, aparições, caçadores. Cara, no mundo em que a gente vive, vive a Ariadne e a Sandy no mesmo mundo. A Sandy é uma devassa, moleque. Pra você ver. A Sandy é tão devassa que ela joga RPG, cara. A história recente da Sandy é tipo aquele filme Cisne Negro, brother. Ela era a Sandy e agora tá virando a devassa. É, rapaz. Não se esqueça de mandar suas sugestões, críticas, elogios e porradarias para eugostdejogos@baixofreitosoco.com. Se quiser, manda sua história de RPG, a gente quer ouvir. A gente pode fazer um dia um programa só com histórias aqui, porque não dá tempo pra gente falar. Pode mandar o seu comentário em áudio, se tiver com áudio bom. É verdade, é verdade. Se tiver com áudio bom, senão a gente só vai ler o que a gente tentar ouvir. É. E é isso, galera. Até semana que vem. É isso aí. Até a próxima sessão. Aí beleza, tinha um cara lá e a namorada dele tava junto, não jogando, obviamente, ela tava lá acompanhando, né, e a galera lá jogando, aí beleza. Que é um papel clássico, a namorada parada. Papel clássico, é um papel clássico de mulher em RPG, né, a namorada do jogador. Aí beleza, aí tinha um dos moleques lá que era um meio tarado, né, a garota era normal assim, mas tava com uma saia meio pequena assim, e o namorado dela era uma era mulher no meio de homem jogando RPG. Também tem isso, é. E o pessoal, a gente era mais novo e tudo, né, e o namorado dela era o moleque mais absurdo possível no jogo, né, então ele, cara, tava cagando pro mundo ao redor dele, tava lá completamente focado no jogo. Aí beleza, aí o moleque lá, um um dos moleques lá tava do meu lado, de frente pra garota, né? Pegou o dado assim, aí jogava assim e deixava o dado cair no chão de propósito, assim. Aí, porra, vou ter que abaixar aqui. Aí abaixava, né, ia pra baixo da mesa. Eu tô me abaixando pra ir pra baixo da mesa agora, não sei pra que eu tô fazendo isso. Aí dava um olhadão assim, dava um olhadão assim nas pernas da garota e voltava. Peguei o dado, porra, foi muito longe. Beleza. Aí esperava dar o turno dele de novo. Jogava o dado de novo lá embaixo. Ele, porra, o dado caiu de novo, abaixava, não sei o que. Caralho. A garota começou a se incomodar, né? Aí, beleza, uma hora ela chegou assim. Perguntou pro moleque que tava mestrando pro Magno. Falou, ele, você vai fazer alguma coisa na parte dele ainda, do jogo? Falou, não, já tá tranquilo já, fulano. Já nem lembro mais o moleque. Pode ir pra casa. Aí ela falou, então, amor, vamos pra casa. Falou, não, vou ficar aqui pra ver o resto do jogo, o pessoal jogando. Não, amor, vamos pra casa. Por que ir pra casa? Vamos fazer o teu dever de casa. Dever de casa? Pô, já terminei a escola, tem 2 anos. Que dever de casa? Amor, o dever de casa. Vamos embora. Aí ele, cara, não tô te entendendo. Vamos daqui a meia hora. Espera só um pouquinho. Sabe o que ele tava pensando? Ele, caralho, eu vou perder o meu XP, moleque. Tipo isso. Bem por aí, cara.